Now is the time to choose. Die and be free of pain, or live and fight your sorrow. Now is the time to shape your stories. Your fate is in your hands. Yuna needs Kimari. Kimari, protect Yuna. Well, I'm fighting. I can't believe we're gonna fight Lady Yunalesca. Give me a break. You can always run. Ah. I'd never forgive myself. No way. Not if I ran away now. Even in death, yeah? My thoughts exactly. Yuna! This is our story. Now let's see this thing through together. Começando a sua 437ª edição pra falar sobre a grande surpresa que foi em 2002 Final Fantasy X. 2001. Eu falei 2002? Falou 2002. A surpresa que foi em 2002, a Copa do Japão e da Coreia. Ronaldinho fez os dois gols contra a Alemanha na final. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Escute a minha história, que na verdade é da menina que tá aqui do meu lado. O Bode. Antes de você falar mal do Aka, pensa, ele foi enfrentar um monstro mitológico usando uma bola. Valeu. O loop infinito. Final Fantasy X-2 é melhor que Final Fantasy X. Vai se fuder. Caralho, por isso que é o LoL infinito mesmo, né, cara? É por essas e outras. E a Gegé, o jatinho. Sou eu. 10 horas. Rinse, repeat. E é isso aí, nessa semana a gente... She-Man. A piada do ha-ha-ha é muito interna, a pessoa tem que estar muito afiada. Não, o cara vai vir jogar, vai ouvir um podcast de Final Fantasy X, ele não jogou Final Fantasy X, sai daqui. Pois cara, é, sai daqui. E ainda valeu, mais... galera, até semana que vem. Cara, é pra nenhum novato. Chimenez. Atenção, atenção, você que teve carcinoma, atenção, atenção, você que sonha em ter um linfoma de Hodgkin, porque é coisa de gente chique. E atenção, atenção, você que provavelmente vai morrer de câncer no cu, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos, edição 236. Taigo, é não Hodgkin. Ah, não Hodgkin. Agora não Hodgkin. Agora é Taigo. Linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, vai te fuder do mesmo jeito. Ei, que beleza. Aqui ao meu lado está o Senhor da Eternidade. Primeiramente, jogabilidade é uma bosta. Olha aí, uma nova tradição. E meu alarme tá tocando pra me acordar. Ok. Acordei. E por trás da cortina, nós temos alguém. Alguém que sussurra. Que não resolveu sussurrar agora, deve ter sussurrado. É porque tava mudo e eu tô... sempre chegando perto do laptop pra falar incesto. Incesto. Incesto. Que coisa beleza. Já tivemos câncer, agora temos incesto. Hoje é aquela leitura de e-mails da boa. Agora, um pequeno disclaimer. Começaremos desta zona, mas o primeiro e-mail será guardado até que tenhamos como atendê-lo. Sim, portanto, vamos começar hoje pelo e-mail do Sheldon. O Sheldon da Fazenda do Orson. Axé, meus funkeiros favoritos. Mais uma vez é o Sheldon escrevendo. Darei aí meus 0.002 centavos sobre o assunto VR. Ainda me espanta que exista algum idiota no mundo que ache isso uma boa ideia. O povo não lembra do Virtual Boy, não? Se você tá falando isso, cara, é porque você não viu pornografia no VR. O futuro está no pornô, já diz um amigo meu. Olha só, tem uns no Xvideos. É muito irado. Você, assim, não dá pra você ver tocando punheta, porque teu corpo treme naturalmente. E aí o vídeo não para quieto e deve ser uma bosta. Mas cara, eu não pensei nisso, na verdade. Isso é um problema, realmente. E pra quem só quiser ver VR sem pornografia, tem um vídeo da Bjork no YouTube, dela na praia. Que atende a esse princípio. Atende. VR não, né? Na verdade, esse da Bjork é um vídeo 360, então nem VR é, então foda-se a Bjork. Ah, boa. Pois é, pobre Bjork, vestido de cisne, naquele clipe do Medula, até que pariu. Agora vamos continuar isso aqui. Testei esse Rift, pois tinha para experimentar em um shopping aqui da região. Lag, sistema não responde, lag, glitch renderização, lag, ou seja, puro câncer. Se a Apple e a Nintendo não investem mais nisso, é óbvio que é uma merda. Nossa, mas isso não podia ser tão errado nesse momento, mas tudo bem. Se a Nintendo não coloca, é porque não deve ter jeito ainda de pôr Pokémon nisso. Exatamente. Agora, a realidade aumentada tem um valor. As experiências anteriores foram promissoras e atualmente temos coisas muito boas. Pokémon GO está top, que maldita expressão, que mostra que esse é o futuro. Tem um assunto tangente. Pokémon GO e top na mesma frase é duas coisas que eu precisava não ver nesta manhã. Tem um assunto tão gente que foi pouco falado, mas que é interessante, que é o cinema 4D. Cinema 4D é aquela cabine esquisita onde você fica com mais um monte de candanga e o trem treme? Eu não sei, mas se foi isso existe desde de 1900 e vovó a menina. Lá na Disney, não. Lá em, onde foi que eu vi essa porra? Não lembro. Em algum, no Museu de Cera, em Nova York, tem um pedaço lá ridículo que é tipo o cinema 4D dos Vingadores. E a quarta dimensão é que o assento, o Adenri já, desde então, ele tem uns botões que saem, tipo, tentáculos que, tipo, cutucam. Obviamente, no cinema 4D dos Vingadores em Nova York, na América, nenhum cutuca você na bunda. Então, basicamente, quando, sei lá, tem uma hora que o Thor toma uma porrada de um vilão lá qualquer e você sente um cutucão nas costas. E joga água em você também, tipo, joga vapor d'água. Porra, o 4D essa deve ser uma merda. É muito, muito patético. Mas o Daigo ia ser uma rato da via, porque é um desenho maneiro dos Vingadores. Tem muitos vilões, muito classe B e classe C, que eu não lembro mais, obviamente, quais, mas sei lá, tipo. Porque tem um derretedor? Tipo os Enforcers, assim, uma parada bem, bem merda. Nossa, os Vingadores pra enfrentar, tipo, tanques de bandido. Eu gosto de como o pivoto vai direto na veia, tipo, ele vem Enforcers, tipo, o boi, Dan Bonitão. Tipo isso. Caralho. Meu Deus do céu. Nós vamos continuar. Existe um bom potencial. A imersão agrega uma experiência avassaladora no cinema. Nas décadas de 40 e 50, alguns cinemas já contavam com névoa, cadeiras com vibração. Pô, nos anos 50, a cadeira com vibração era o quê? Tinha um motor de fusca nela? Não faço ideia. E até cadeiras que davam pequenos choques elétricos, especiais para filmes de terror, que levavam a experiência a outro nível. Pena que caiu em desuso por ser muito caro na época e por alguns podem ser morridos ao levar eletrochoque junto com o susto. Meu Deus. Imagina se rolasse tipo isso em Guerra dos Mundos, tá ligado? Orson Welles narrando aquela merda, o povo morrendo. Ia ser lindo, na verdade. Ia mesmo, porra. É teste pra cardíaco, amigo. Mas curioso que era uma tecnologia mais competente que a de hoje. Fui levar um sobrinho pra assistir aquele filme do dilúvio que tem a mina bonitinha do Harry Potter, o Noé? Eu não faço ideia, mas porra. É o Noé Street Fighter, né? Do Russell Crowe. O Noé tem a mulherzinha do Harry Potter? Tem, acho que é uma das filhas do Noé. Ah, não sabia disso não. Enfim, uma bosta aquele filme. O filme era 4D. Se não bastasse ter que ver caucasianos interpretando hebreus. Até aí terça-feira. E outros povos do deserto, nem bronzearam infelizes. Cara, tem além do Russell Crowe, tem o Mickey Rourke. O que você tá preocupando com gente bronzeada? Cara, eu lembro que ano passado, quando o Wesley casou lá em São Paulo, teve um dia que eu fui com minha namorada, o inimigo e a namorada dele, num shopping genérico lá qualquer, JK, que é um dos principais lá. E lá tinha uma porra de um cinema 4D. E eles dois foram ver o Bob Esponja em 4D. Então a gente pode perguntar pro Nish Inimigo qual foi a experiência, qual foi a quarta dimensão do Bob Esponja. Provavelmente não era estar no abacaxi no fundo do mar. E, enfim, sei lá o que devia ser. Devia ser qualquer parada provavelmente ridícula. Cara, se o ser humano só percebe três dimensões, a menos que você seja um médium espírita, ter uma quarta ou uma quinta deve ser uma parada sempre ridícula. Tipo jogar água em você. É, exatamente. Vai tomar no cu. que bosta. As pessoas confundem sentidos com dimensões também, mas tudo bem. Ainda quase fui ejetado da cadeira e levei uns 2 jatos de água direto na cara. Olha o jato de água aí. Bucaque. Um bucaque. Porra! Mais um uso pro pornô aí. Jato de água pode ser uma parada 4D quando tiver tipo Pokémon 4D. Você vai enfrentar um Squirtle e toma um jato de água na cara. Aí eu acho uma parada maneira. Mas aí você tem que tomar também, porra, chicote de vinha, choque do trovão. Nossa, tem que tomar. Tem tentáculo, então tem chicote de vinha já. Tem que ter a parada toda, tem que ser na moral. A parada tem que envenenar, se tu enfrentar um muque. Isso é maneiro. Irado. Venossauro. Agora, realidade. Não lembro muito de vocês terem falado dos controles com vibração. Acho que no mundo dos jogos foi a primeira tentativa de dar uma maior imersão usando um sentido além da visão e da audição. Pena que isso caiu meio em desuso, era muito promissor, e com as novas tecnologias como a Tapit Engine da Apple, poderia alcançar aí novos paradigmas. Nós falando de vibração e controle? Eu não sei, mas isso caiu em desuso? Não, tem pouca gente que usa agora, né? Tem mais essa onda de usa seu controle como corpo, pelo menos lá da Microsoft. Também já caiu em um certo desuso. Bom, controle vibrar, todo mundo usa, tipo, o Mario de Wii U vibra o controle. Agora, o que o cara poderia fazer mais específico com vibração de controle? Só se realmente fosse o jogo do vibrador e tu enfiou no cu o controle, sei lá, porra. É, isso é maneiro. Vai tremer na tua mão e acabou, porra. Então tu vai ser simulador de sei lá, estimulador do testículo. É o que tu tá direto, velocidade 5 do crato, bate no saco. Não sei, porra. Não tem mais pra onde fugir com essa merda. Pouco a ver com jogos PS, mas ocorreu um fato neste último domingo que merece ser compartilhado. Daigo, este vai pro seu livro. Porrada, então. É, óbvio. Nos últimos domingos tenho me dedicado a ajudar um conhecido meu que é boxer em seu treino matutino. Então, às 7 horas, tenho me deslocado ao centro da cidade para ajudar em treinos de foco, táticos e eventuais sparrings. Nesta manhã, vestimos luvas e fomos direto ao combate. Como não estou em boa forma física, já estava pondo o café da manhã para fora no terceiro assalto. Isso chama realmente estar fora de forma. Eis que do nada ocorre Here Comes a New Challenger. Do nada surge uma figura encapuzada vestindo luvas de karatê de contato e 2 facas na cintura. Acho que deitamos onde o ponto vira fantasia, né? Por que o cara vai dar com 2 facas na cintura? Tem polícia aí, não? As luvas de karatê eu até deixo, afinal de contas eu sou usuário. Mas ele foi educado, mas bem direto ao ponto. Posso ajudar no treino? Atônitos, respondemos sim. Como eu estava visivelmente desgastado e morto, ele pegou meu amigo para uma luta. O Road Warrior se põe em uma postura muito sólida e pede para ser atacado com tudo. O que é isso? Eu admito que não estou acostumado a ver um boxer tão bom. A guarda dele era muito sólida, muito sólida. Não se permitiu ceder uma única vez. Ficou 3 rounds em confortável vantagem. Só dava o bote na hora certa e tratorizou meu pobre amigo. Puta que pariu, hein? Como ele não estava cansado, resolvi me aventurar. Vesti luvas de 14 Oz para evitar excessos, tipo quebrar a mão. Como a luva matava meu grappling e sou 1-0 à esquerda em striking. Pera, também... era uma luta de MMA, porra. É, já virou, né? Era boxe, agora tá valendo. Valia usar faca também? É, aí era o perigo, né? Tava fraco assim, enquanto ele tava só não usando a mão, tirou uma faca já da merda. Tomei a iniciativa com uma barragem de socos corrente. Wing Tsun Chain Punch? Porra, começou bem. Diz que o striking é ruim. Na tentativa de buscar uma brecha na guarda. Depois de umas 4 sequências, ele manda um direto. Nós 2 quebramos postura e nos afastamos. Ele avança com uma sequência de linha de corpo. Meu chassi de grilo não aguenta e desaba por um momento. Me recompõe de uma forma muito mambembe e voltamos para a luta. Fecho a guarda e dou de Holyfield, avanço guarda contra guarda, mas sem cabeçada. Não quero dar motivo para arrancar fora a minha orelha. Justo. Na hora do choque, disparo um back knuckle na esperança de acertar um ponto cego. Ele deve ter percebido o snap do meu ombro e abaixa a cabeça no automático. Faço um iron palm para tentar acertar sua bexiga. Ele desvia pro lado e manda outro soco na minha barriga. Desmorono, feito um prédio do Sérgio Naia. Não sou mais capaz de continuar e desisto. Conversamos por alguns minutos e ele vai embora ao encontro do mais forte. Sim, cara, você encontrou o Ryu. Isso acontece. Tipo isso. Porra, se não fosse a pá da soca, eu teria acreditado. Sinceramente, teria. Seria assim. PS2, que merda é essa de desistir da resistência, bode? Tô entendendo esse homem. A história não perdoa os covardes. Bem verdade. Isso é justíssimo. Queria dar parabéns ao ouvinte aí, muito criativo com essa história. Porra, manda esse roteiro aí pra Marvel, pra se tu vira escritor demolidor. Tá mandando bem pra caralho. Não, seria vendido fácil como história pequenininha de anual, tá ligado? Exatamente. Ou do Punho de Ferro, sei lá. É, alguém. Artistas marciais não faltam. PS3. Hoje vou deixar uma anti-recomendação. Não assista a esticação Caça-Fantasmas novo. Sério, é o pior filme que já assisti. Pela segunda vez fui no guichê pedir o dinheiro de volta. Eu perdoo ser caça-níquel, mas essa porcaria é uma ofensa. Não tem roteiro e é tudo desconexo. Não tem personagens, eles não têm personalidades e ficam tentando enganchar piadas. Dá a clara impressão de que eles não têm falas e não sabem o que fazer. O humor, dentro de várias aspas, se baseia unicamente em piadas sobre peido e estereótipo, inclusive raciais. Sério, esse é de longe o filme mais racista que eu já tive o desprazer de ver. É, isso tá só errado, fera, mas tudo bem. Eu ia ficar longe desse filme de qualquer maneira, então tudo bem. Não, eu ainda não vi, né? Mas eu quero. Eu não sei se eu vou ver no cinema. Façam um favor a si mesmos e fiquem longe desta merda. A menos que vocês sejam perigosamente masoquistas. Bom, agora que você levantou esse fato, eu de fato sou perigosamente masoquista, então. Irmão, o que, que define o perigosamente masoquista? Não, na verdade eu só me odeio. Justo. Este deve ter sido o e-mail mais longo que já mandei pra vocês. Desculpem pelo vacilo. Está perdoado pela história. Vamos começar a anotar, tipo assim, nome e quantidade de linhas. Pra, tipo, jogar na cara do cara, você errou tantas linhas. Isso. Pode então, ser, depois, então de, depois de um certo tempo de insolência, a gente só não lê mais, assim, falando, foda-se. Manda o próximo aí. Caros Douglas e Pedro, bom dia. Olha, esqueceu de você, Lapso. Todo mundo te odeia, viu? E além disso, ele também esqueceu de dizer o próprio nome. E além disso, eles não sabiam que você tava aqui, então tem isso. Sim, é, e além disso, na verdade, ele deve ter dito o nome dele em algum momento, viu? Quando a pessoa manda e-mail, tem um nome lá. Mas como ele não botou no corpo do e-mail, ele não passou no corte. Porque eu não fico olhando o nome das pessoas, eu só copio e colo essa porra. Lá se foi o nome de corte da pessoa. Enfim, o nome dele é Foda-se, e ele diz: gostaria de parabenizá-los pelo último episódio. As definições sobre as diversas realidades foram bem interessantes. Aproveitando os momentos menos interessantes do debate, acabei me recordando de uma matéria mostrada no Fantástico, há muito tempo atrás. Vai lá, Elapso, fala que tá errado, que ele é um bosta, que ele não pode falar isso. Você é um bosta, tá errado, e eu acho que eu tô começando a lembrar quem é você por isso. Justo. Nela mostrava um jovem cientista barra astrólogo que descobriu uma nova galáxia. Uau. No entanto, suas pesquisas não puderam confirmar novas formas de vida e a repórter, provavelmente a Glória Maria, não me lembro, disse que essa devia ser o mundo dos videojogos. É o Lone Player, tá? A galáxia dos videojogos. Eu imaginei que fosse. O Lone Player, versão bosta que escreveu muito tempo atrás. Após ver o fim da matéria com um vídeo de Virtua Fighter, pensei, que bosta. É uma bosta mesmo. Não tem como negar. O primeiro Virtua Fighter, aquelas caixas de papelão que se batem, né? Não, aquilo ela é linda, maravilhoso. Mas vamos lá. Não me lembro de ter sido citado como exemplo, mas Second Life e PlayStation Home não seriam tipos de realidade de mundo virtual? Cara, Second Life? Se você diz que Second Life e PlayStation Home são realidades virtuais, tudo na vida é realidade. Qualquer videogame é realidade virtual, eu diria, não? Se for assim, The Sims também tem que ser Second Life. É realidade virtual. WoW é realidade virtual. Ragnarok é realidade virtual. Nossa, que triste. Meu pau de óculos é realidade virtual. Que tristeza, Ragnarok ser realidade virtual, cara. Que errado. Só aceita. Enfim, mudando um pouco de assunto e aproveitando o conhecimento de vossas senhorias, poderia explicar para alguns termos usados pelos jogadores dessa nova geração, como por exemplo lore, cliffhanger, mot, plot twist, mind blow e retcon. Tudo bem, vamos lá. Lore é tipo o universo do jogo, a história do jogo, caralho, o folclore. Lore, onde o folk é quem joga o jogo, é isso, é o povo. Exatamente, é o mitos do jogo, né? É a mitologia do jogo. É o conhecimento. E não só coisas do jogo propriamente ditas, como muitas vezes assunções que o cara faz jogando o jogo. Tipo, sei lá, o Dark Souls da vida, né? Que tem muito lore e muita coisa que não é evidente no jogo. Você tem que ficar pensando se é isso mesmo. Sim, sim. Determinadas coisas que os caras descobrem e pensam, não, é isso. E chegam à conclusão em comunidade de que é isso mesmo, vira lore do jogo. Igual o folclore. Tipo, o Boto Cor-de-Rosa. Lá em Manaus, meu irmão, falar que é mentira, porra. Ah, tomando porrada. Até porque você arruina completamente o turismo, que já é quase inexistente. Exatamente. Mas enfim. Cliffhanger, cara, é relacionado a coisas que tem continuações, tipo, principalmente séries ou filmes. E acho que jogos também, em alguns casos. Que é basicamente assim. Literalmente seria tipo o cara que tá segurando do abismo. Do abismo não, caralho. Qual é a tradução melhor pra Cliffhanger? Lapso, porra. Pendurado um penhasco? Ele do penhasco. pendurado. Você tá dentro pendurado de um penhasco. É que eu tô mudo aqui, então você tem que dar um tempinho pra te mutar, pô. Mas é um botão, ô filha da puta. É a beira do penhasco. Não, é um botão quando o Skype tá na tua frente, né? Eu tô fazendo outra coisa. Ah, mas tá. É a beira do penhasco, né? Isso que o Dago falou. Enfim, é tipo, você está se dependurado da beira de um penhasco. É, digamos que é um final o que não tem conclusão. É um final que te deixa tenso. E é considerado meio barato, que é tipo aquele negócio que te faz querer ver o próximo episódio. Sim, exatamente isso. Que é tipo, caralho, mas será que ele morreu? Não, não morreu. Aí começa o episódio seguinte, geralmente o episódio seguinte começa resolvendo essa treta que ficou no ar, né? É, drama barato, basicamente. Drama barato, drama de filho da puta. Cara, Mott, eu vou admitir que eu não faço a menor ideia que porra é essa. Acho que é Mott com E na frente. Continua sem saber que porra é essa. É Mott, porra, é tipo. É tipo. Como é que chama? O Nildo. Um objetivo. O Mote é objetivo, pode ser. Sabe, ainda bem que você nem percebeu a minha narutícia que eu cometi agora. Ótimo. Foi até melhor assim, eu acho. Bom, plot twist é quando o plot do filme, jogo, sério, que for livro, dá uma guinada, uma virada violenta. Não, o roteiro vira e você tipo que começa pra acompanhar. É tipo assim, eu sou seu pai. Exatamente, bom exemplo. Entendeu? E bom, Mind Blown também entra nesse caso, porque quando você descobre que o Darth Vader é o pai do Luke, você fica Mind Blown. É, tua cabeça explode. A Mind Blown é algo que te surpreende. Tão violentamente que você sua cabeça explode e você tilta. E você morre. E bom, retcon é quando você, tipo, faz alguma merda com a sua história e você precisa consertar lá pra frente e aí você fala que tal coisa jamais aconteceu. Ou então simplesmente que aconteceu e ninguém viu. Ou que ninguém aconteceu conhecia e ninguém personagem percebeu. Ainda. É quando você conserta a história, você dá backtrack na história e conserta. Basicamente. Deixa eu dar um exemplo aqui de retcon. O lance do Gambit quando a Helena nem tinha sido criado ainda, ter sido responsável pelo massacre de mutantes em X-Men. Ah, esse foi retcon? Foi. Ele não foi bem responsável, né? Ele só levou os Marauders pra lá, não foi isso? Foi isso. Mas, em todo caso, ele foi responsável. Ele foi X9 pra caralho. Gambit, seu traíra. Enfim. Anos 90. Beleza. E a quarta parede, barreira, o que é isso? Quais são as outras três? Bom, na verdade, as outras três são meio que não existem. Tipo, imagina um quarto, tá? Imagina que a câmera é um quarto. Você tem lá as três barreiras, que são as barreiras que você consegue ver. A câmera, ela representa a quarta barreira, porque ela é uma parede que você não consegue ver, porque ela tá filmando, né? Sua perspectiva vem dela. Então, quebrar a quarta parede seria você interagir com o leitor ou o espectador. Tipo o Deadpool. Deadpool faz isso toda hora. Fala, e aí, cara, como é que você tá se sentindo? Sacou? Deadpool faz isso, a Mulher Hulk faz isso. Enfim. Também tá começando a virar um... Ela tá virando meio com lugar comum, meio barato, mas, assim. Mas sempre foi um certo tabu você fazer isso. Embora o Machado de Assis já fazia isso na época dele, né? Também. Não, mas o Machado de Assis, ele fazia um livro muito específico que é um morto que tá contando a porra do livro. Então tem todo um meta maneiro de ser um morto contando a porra da história dele. Em Gibi, na Marvel e na DC, quando a Mulher Hulk fazia muito isso, o Homem Animal fazia muito isso, era maneiro porque só eles faziam. E aqui no Brasil, a Turma da Mônica, de uma vez a cada tipo 10 anos, eles quebram a quarta barreira, a quarta parede. Até que não, porque o Xaveco faz isso o tempo todo agora. É, agora o Xaveco toda hora faz. Mas o que a Turma da Mônica fazia e que era muito mais maneiro é uma figura de linguagem que tem um nome, eu não lembro, que é o fato de que eles sabiam que eles eram um gibi. Então eles estavam tipo Cebolinha, falavam, pô, mas Cebolinha, você não se machucou muito? Ah, machuquei, mas no próximo quadril melhoro. Era uma parada muito mais maneira do que quebrar a parede. Reconhecimento. Enfim, agradeço desde já. Um abraço. De nada. Quem era mesmo que tinha mandado e-mail? Lone Player. Lone Player. De nada, Lone Player. Um beijo. De nada. Agora vamos para o próximo, que é o Morcego Roxo. Boa tarde, senhores. O cara me perguntou o que era retcon também? Perguntou. A gente ficou fera. Ah, entendi. Para de beber aí, fera. Momento, mestre Splinter. Boa tarde, senhores, aqui é o Morcego Roxo. Sobre o cast, nada de relevante a declarar. Assim como ninguém arrisca chutar, deu um pairão aqui, se essas realidades a longo prazo vão dar certo. Então, como mais importante das realidades é a imersão, decidi reescutar o lendário podcast de imersão. Boa, boa, moleque. Que dedicação, não? É. Uma excelente viagem ao passado com as bizarrices como novidades, como o reboot de Devil May Cry que ninguém levava fé e é uma merda mesmo, há controvérsias, a empolgação bizarra do Ninja Nimi, que era querendo falar de forma descolada e irada. Até aí terça-feira, né? É. alguns diriam que isso continua. E o Senhor da Eternidade mostrando piedade em Heavy Rain. Quem diria? Não, olha só, vocês não entenderam. Cara, escuta qualquer um dos, tipo, 15 primeiros episódios do BF. Não tinha Pedro Henrique Nunes ali, só tinha um personagem. Ele era muito tryhard. Muito. Too much of tryhard. Mas por que você teria mostrado piedade em Heavy Rain? Eu não sei, mas eu só mostrei, cara. Minha piedade da pessoa. Era tenso matar, cara. Você ficava literalmente... Imagina você literalmente com arma na mão tentando matar um cara por nenhum motivo. Quer dizer, mentira, tinha um motivo. Eu não me lembro agora. Tinha o lance do pra salvar o filho dele, sei lá. Mas enfim, eu não consegui. Foi barra pesada o bagulho. A parada é quando você tá imerso, realmente. Quando a história é realmente boa e você tá realmente imerso, você literalmente vê a parada como real. Você tá ali no papel do cara. Então aí eu falei, cara, não, eu não mataria essa pessoa, saca? Se você não tá imerso no jogo, é tipo, ah, foda-se, vou matar esse filho da puta aqui. É, e tu mata. É tipo aquele começo de Silent Hill que você tem que matar o cara na prisão, né? Não faço ideia, nunca joguei esses lixos. Acho que no Downpour tem isso. Quero que se foda. O jogo começa na cana, você tem que matar um cara. O jogo não te deixa começar se você não apagar o cara. Não tem jeito de passar por isso. Ah, mas aí é uma merda nesse caso. Se não é uma escolha, e se você acabou de ser introduzido ao personagem, tipo, você não tem como ter imersão. Você acabou de começar a pôr o jogo lá, você tá na prisão, porra. Mata o filho da puta, foda-se. Só dá só um obstáculo pra você. Se ele não é uma escolha, se você não tem escolha, ele é só um obstáculo. Você só mata e foda-se. É isso que eu não acho legal. É. Mas o mais importante é ver como esse podcast é realmente injustiçado. O ritmo é meio estranho no começo, com os depoimentos aleatórios de todos os jogos sobre imersão. Mas no final vira tudo uma conversa aleatória, terça-feira de novo, sobre a falta de sentido nos mundos de MMO. E pra finalizar, tem o final do Mestre Splinter fazendo a piada do saleiro na língua que só o Senhor da Eternidade caiu. Bom, foda-se. É, você caiu, vamos aceitar. A vida que segue. A verdade sobre a piada do saleiro na língua é que ela de fato funciona. Foda-se. Mas funciona. Continuem com excelente trabalho. Tentaremos. Você continua com essa síndrome de Estocolmo. Vamos para o próximo. Primeiramente, fora Temer. Ah, começou certo dessa vez. Corretíssimo. A gente devia ter lido esse e-mail primeiro. É. Fala, galera, aqui é o Dash. Oi, Dash. Sobre o último programa VR, tenho fé que não será uma moda passageira, mas é muito caro pra se manter hoje em dia no PC ou mesmo PS4, visto que $399 aqui no Brasil será uns 3 mil. É, por aí, fera. Ah, bom, bem ou mal, quanto é que custa um PS4 aqui no Brasil? $3 mil, provavelmente. Para de latir, cachorro viado. O que os senhores acham da polêmica do novo filme dos Caça-Fantasmas? Bom, pra ser muito honesto, eu não ligo. E você, Dago? Eu ainda não assisti, até quero, mas... além da falta de dinheiro aí, cinema seria uma coisa cara, tá me impedindo. Foram ver o mesmo? Não, mas eu tô pensando em ver só pra poder xingar, saca? Poder xingar com a propriedade. Né? Porque no presente momento eu vou falar que, ah, porra, não, esse filme é uma merda, esse filme é só a agenda da justiça social e o caralho. Mas eu não posso falar isso porque eu não vi o filme, então eu posso estar só falando merda. Sei lá, acho que não pode ser isso não, porque o Paul Feig não é desses, sacou? Ah, mas até aí, fera, as pessoas não são assim até que elas são, né? É, mas aí eu não vejo... Até que fazer uma oferta que você não pode recusar. Mas enfim, foda-se. O que parece é que o filme é só ruim mesmo. E é ruim ele ser ruim, porque aí você dá razão pras pessoas que falaram que era uma má ideia você fazer um filme com quatro mulheres. Que não era pra ser quatro mulheres, que eram pra ser homens, entendeu? Mas enfim. Caralho, o que tá lendo essa merda? Sou eu ou você? Sou eu, né? Você. Eu vi e falo que é muito bom. Deu pra recumpir com as piadas. E o roteiro é bem ok. Não é a sétima maravilha do mundo, bom. Você tem que saber que não é ser. Né? Mas é um ótimo filme de comédia. Bom, eu não acredito em você, Dash, mas eu tenho que ver para poder dizer. Eu sei que a galera põe o primeiro Caça-Fantasmas num pedestal muito alto. Ah, sim, mas é até isso com qualquer filme. É por isso que você não faz remakes. Né? Porque a galera era criança, a galera era, tipo, era tudo novo, era tudo mágico, era tudo bonito, então você não tem como competir. Eu gosto muito do filme, gosto muito. Mas você pode fazer o melhor filme do mundo que não vai ter como competir com Ghostbusters, porque ele não tem como competir com a forma como você viu o filme, com a magia da coisa. Yeah. É, enfim. Daigo, lhe enviei algo que espero que o senhor goste, tomara que seja um pênis. É isso. E uma lembrança pelos ótimos momentos de alegria que os senhores me dão toda semana. Se da eternidade, não se preocupe, quando eu ver algo legal para o senhor, também lhe enviarei. Olha só que coisa bonita. Acho que vai ser presenteado pela nossa dedicação. Indico essa semana uma HQ que já está finalizada e eu acho que o senhor da eternidade vai gostar. gostar. A mesma se chama iZombie. Só pelo nome já acho difícil. Antes de mais nada, vou começar por ela justamente porque das minhas últimas leituras foi a mais fraquinha. Ainda não que seja ruim. Ah, beleza, vamos recomendar coisas ruins para o Senhor da Eternidade. Afinal, uma história de zumbis, fantasmas, boomers e outros monstros sempre tem potencial para ser interessante. Eu diria o contrário, mas tudo bem. A mesma tem um seriado que já está passando na CW. O que é CW? É o canal a cabo da Warner de seriados de heróis e de adolescentes imbecis. Eu não sei a existência disso, tem na net. É, passa mesmo. Arrow e Flash, tá ligado? Tô ligado, deve ser um cocô. Que foi baseado justamente nessa HQ. A história é centrada na personagem Gwen, uma zumbi um tanto diferente do convencional. Tá bom, já gostei, porque o personagem principal é um zumbi. Isso porque ela pensa, sente e vive praticamente como uma humana normal. Apesar de estar morta, desde que se alimente uma vez por mês de cérebro humano, ela é basicamente um vampiro, só que zumbina, então. É, de cérebros. Ela pode continuar vivendo a sua não vida numa boa. Ah, então precisa ser cérebro humano, não pode ser tipo aqueles universos de vampiro onde o cara pode tomar sangue de vaca, só que muito. Não funciona cérebro de animal porque ela tem treta com albumina e tal, ela tem alergia. Entendi. E se você acha que a história é bizarra, tá, é. Não vou dar spoilers, mas existe uma explicação bem constante para o fato de ela ser um zumbi tão diferente. Bom, tem que ter, né? Sim. O que pode causar mais estranheza é que seus dois melhores amigos são uma fantasma carente, Ellie, que pode ser vista ou não, se assim desejar, justo. É tipo a murta que geme. E Spot, que é um terrier homem. Caralho, ele é um were terrier. Né? Uma espécie de lobisomens com características de um cão da raça terrier. É um cadelas homem. Bom, não existe uma raça terrier, mas são várias. É a turma do Penadinho essa porra, né? Só que, tipo, seres humanos. É bem esse naipe mesmo. Caralho, é da Disney essa porra? Porque com esse nome podia ser... Cranicola. SW, né? Podia ser Icali a parada. É Vértigo, na verdade. Ah, é gibi essa porra? É. O seriado da CW é totalmente diferente. Não tem os amiguinhos, não tem o cachorro dos homens. Dependendo de quem fizer o gibi deve ser bom. É o Red, pô. Michael Red. Ah, então deve ser bom o gibi. Porque a descrição é uma descrição bem idiota, mas é tipo se eu escrever Fables pra você. Sim. Ah, a Branca de Neve é uma prefeita. Fala, caralho, que história idiota. Aí tu vai ler, é maneiro pra... Enfim, que se transforma na lua cheia, mas é inofensivo. É, bom, tem cara, né? É tipo um cachorro, man. É um cachorro de pequeno porte, man, ainda por cima. É, ele fica menor quando transforma. É ruim quando ele destransforma porque ele quebra a perna, quebra braço. Nossa, parece pesado. Tanto o tema quanto a história não são originais. Gwen, quando come cérebros, acaba adquirindo as memórias de sua vítima. Alguém aqui lembrou de Meu Namorado é um Zumbi? Não. Ninguém lembra. Ninguém lembra desse. Não, que eu não sei que porra é essa. E isso muitas vezes faz com que ela se sinta responsável a dar um fim na história da pessoa, resolvendo assuntos que porventura tenham ficado pendentes. É justo. É um naipe meio manipulando. Antes de ser manipulando, saca? Não, também nunca vi essa merda. É um filme francês de uma menina que fica tentando resolver assuntos das pessoas. Eu sei o que é, eu só nunca vi. Não, em todo caso já chega nela morta porque ela mora num cemitério, sacou? Porra, então foda-se, né? Ela não é do mal, então. Não. Enfim, junto isso. Junte isso a uma matilha de vampiros safados. Uma matilha de vampiros. Só não faz sentido. Mas tudo bem. É, donas de um campo de paintball. Um grupo milenar de caçadores de monstros e uma múmia com muito conhecimento secreto. É literalmente Penadinho. E você tem a receita de iZombie. Morri pro mundo. Mas talvez o mais interessante dessa HQ seja mesmo a arte. Contraste de Michael Alfred. Não faço ideia aqui, porra. Michael Red. Ele escreveu o nome errado. Justo. Que apesar de simples, confere muita personalidade aos desenhos. Eu simples gosto. Não, cara, você pode falar tudo da arte do Mike Allred. Simples ela não é. Enfim. Eles remetem a décadas passadas e isso torna a leitura extremamente agradável. Duvido. O enredo de Chris Robertson não traz nenhuma ideia inovadora, mas é bem desenvolvido. Bom, nada hoje em dia traz algo inovador, né? É, todas as histórias já foram contadas. Mas é bem desenvolvido, mesclando humor, terror e sobrenatural de forma interessante, acabando por despertar a curiosidade de chegarmos até o fim. O último falou sobre cliffhanger, aposto como ele usa. Uhum. Tá. O detalhe é que o fim dessa primeira edição não traz nenhuma conclusão. E olha, você será obrigado a comprar a próxima. Olha só, cliffhanger barato. Então, se vocês buscam uma história leve, fácil e gostosa de ler, pode comprar iZombie. Se vocês precisam de mais algum motivo pra se convencer, preciso. É bom saber que ela ganhou um prêmio em 2011 de melhor série nova da Eisner Awards. Faço ideia aqui com essa porra, mas eu imagino que seja um prêmio aleatório de história em quadrinhos. Aleatório não, é o maior que tem. Aleatório. Abraços, amo vocês. Amo vocês, amo vocês, amo vocês. Amo vocês. Todo mundo. Acabou-se esta belíssima leitura de e-mails. Então falta apenas um momento filosofia. E por que não o nosso mudinho, o nosso Kuroko, o nosso rapaz por trás da cortina do Mágico de Oz. E Voto, por favor, dê uma filosofia a essas crianças desgarradas. A filosofia da semana vai ser a seguinte. Vai ser um recadinho do coração, beleza? Vou chamar agora de recadinho do Cocorô. O recadinho do Cocorô dessa semana é o seguinte. Quando tudo na vida indicar pra você que aquele não é o caminho correto, que aquele caminho tá errado, que aquele caminho não vai te levar a lugar nenhum e que você tá perdido na vida, abre o seu celular, abre o Pokémon Go e vê se não tem um Pokémon ali por perto. Nem que seja um ratatazinho, isso pode valer a pena o caminho errado que você fez. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. / Miguel Falabella. Porra, já deu até aquela baixada tipo de rezar e tudo ficou no escuro ao redor. Que beleza, hein? Hoje em dia você manda um emoticon da mãozinha rezando e uma cabecinha baixa assim. A modernidade e seus atalhos, não? Enfim, acabou-se esta bosta e logo mais tem mais. Porra, não sei. Logo mais tem mais um foda-se desse tamanho. Olha, aquela verga. Diaba. Sagatiba. Sagatiba, poxa, não. Então, pivoto. Pivoto. Eu tenho que ir pro trabalho, posso deixar essa pica com você? Claro, manda isso. Tranquilo? Tranquilo. Essa porra desse podcast você vai lançar segunda-feira mesmo que eu sei? Não, já, hoje vai dar essa direção. Não, o bode já editou. Ah, é? Já. Já. É que semana passada não foi ele. Então, beleza. Ah, eu esqueci. Então vou te mandar, eu vou desligar aqui, vou te mandar. Eu não vou nem tomar banho, eu vou pro trabalho fedorento, foda-se. Que isso, jovem? Assim se fecha. É, porra, foda-se, que se foda. Bom, beijo pra vocês, um ótimo dia. Opa! Para todos. Valeu! Até breve. Vou voltar aqui pro final, foda-se. Diversão da vez! Para começar o programa, eu quero dizer uma coisa, eu quero fazer o meu momento Clerazos, que não, eu não vou rir escandalosamente, nem falar nada que depois eu quero que cortem da edição, não. Nem falar que não, uma namorada minha uma vez... Não, o momento Mestre Splinter é você voltar para falar alguma coisa que já mudou o assunto. Momento Mestre Splinter seria eu começar a falar, por exemplo, que semana passada a ação da Nintendo... Semana passada a gente falou que a ação da Nintendo tava 28, hoje eu fui ver com os alunos em sala, tá $38. Já subiu mais 10. Caralho, meu irmão, foi de 17 pra 38, mais do que dobrou a ação da Nintendo. A sessão de e-mail, se ela não se chamasse Ximenes e fosse um nome genial, ela deveria se chamar Sessão Splinter. Sessão cara. Splinter! Cara, vamos trabalhar vamos nisso aí de alguma forma? Eu acho que dá pra começar a fazer uma parada seguinte: metade dos e-mails serem do programa do penúltimo e outra metade ser sobre o último. Aí, a partir de semana que vem já vou começar a fazer isso, então. Vai ter duas sessões, a sessão Mestre Splinter e a sessão Ximenes. Sabe por quê? Tá tendo muito e-mail. Aquela no final então, do programa é a sessão Splinter. Aquela no final do programa vai ser a sessão Splinter. Quando ficar muito grande, caralho, que gênios que nós somos, cara. Tudo isso que o programa já não é mais sobre porra nenhuma disso, já é sobre Final Fantasy. E o meu momento era Killerados, pra falar que eu nunca zerei esse jogo. Eu cheguei no final e nunca zerei. Porra! Cheguei, não vou sair não, porque no caso estou gravando. Mas eu cheguei no último boneco lá no Sim, né, no Pecadão. E foi próximo da época em que eu comprei o Play 3. E eu já tava meio de saco cheio do Final Fantasy X. E tava meio que assim, cara, vou zerar essa porra porque tem que zerar. Mas eu tinha que grindar porque eu tava com os bonecos num nível muito baixo. Então eu entrava pra enfrentar o Sim, tomava, sei lá, um tsunami do capeta, era obliterado, a Yuna caía na mesma hora. Ela dava um de dano nele e eu morria. Eu falei, então vou ter que dar uma grindadazinha aqui que eu tô com os caras nível 50. Tá falando dentro do Sim, é isso? Eu já não lembro mais, mas é tipo... Era o último chefe. Você chega dentro do Sim, aí tem tipo uma dungeon dentro dele, aí você enfrenta o Jet, você vai pro... Oi. Você precisa ser iniciada na teoria Final Fantasy aqui do Baixo Frente Soco. Todo jogo de Final Fantasy tem um momento abstrato. Um momento de abstração realista, Yoshitaka Manista, da escola de arte. Você tá jogando o jogo, ele é normal, tem tipo árvores, tem tipo lugares que você anda, etc. Chega um determinado ponto, e isso é em todos os jogos Final Fantasy, o mundo fica abstrato, você fica numa terra louca onde a realidade é uma coisa escrota. E nesse caso é dentro do sim, no Final Fantasy X. Ah, sim. Eu tava no último chefe mesmo, aquele Aeon lá do cara que eu esqueci o nome. É. Yu-Yevon. É o Anima. Yu-Yevon. Não, é, o Yu-Yevon é mole, é um goloide. Cara, enfim, vocês vão me perdoar, eu joguei esse jogo em 2007, eu não lembro. Mas era. Oh, 2008, mas era o último chefe, tá? Eu tava no último. Porque mas depois dos Aeons, matou todos os Aeons. Eu sei que era o último, porque eu fui ver a porra do final no YouTube depois. Eu mandei um Rebecca Lioshi, entendeu? Depois de já muito tempo. Que eu falei, cara, não vou mais jogar esse jogo, vou mandar um full Rebecca Lioshi aqui. Na época ainda não tinha esse nome, que eu não a conhecia. Mas eu mandei um full Rebecca Lioshi e vi a porra do final no YouTube, tá? Eu fiz isso. E lá, eu Oi. Vou contar também uma história pra você, muito parecida. Listen to my story. Lá... Em 2013, agora eu que vou mandar o momento do Baer. Não. Em 2013 eu tinha uma namorada que Entendi. O irmão dela, foi em 2002. Em 2002 eu tinha uma namorada que o irmão dela tinha um PlayStation 2 e na época eu não tinha um PlayStation 2. PlayStation 2 era um item de luxo. É, muito dinheiro. E aí? Hoje, peraí, só vou fazer um apêndice, tá? Hoje, o seu PlayStation 2, Lupe, o que tem aí na sua estante aí do lado de você aí? o PlayStation 2 com o símbolo do Nietzsche inimigo. A vida tá muito o fácil. O símbolo do Thundercats, cara. Ah, disse o Dr. Bob. E tinha um PlayStation 3 ali que eu tô triste, foi embora. Depois ele volta. Meu então tá PlayStation bom. Se chama Thunder Station, tá bom? Olha o respeito com ele. Ah, tudo bem, Thunder Station. Ele tá ali. Mas, eu... Era uma época, 2002, em que você ia pro namoro... Namoro mais... Como é que é a palavra? Esqueci. Que é mais... De adolescente, porra. Né? Provavelmente, né? Não, mas... Juvenil, inocente. É inocente isso. Você ia pro relacionamento mais inocente, aquela coisa em que você ia pra casa dos pais da sua namorada, visitar ela no final de semana. Você não dormia lá, você não era legal fazer nada, sir. Então, você tinha muita experiência de ver TV na casa da sua namorada, interagir com as pessoas e jogar o videogame do irmão da sua namorada. E aí, eu lembro muito bem um dia em que ela virou e falou, eu tava meio com dor de barriga, aí lá na casa dela, e ela falou assim, a gente tá indo comer na casa da minha avó, mas pô, você tá se sentindo meio mal, fica aí, você se incomoda? Eu falei yes victory is mine. Aí eu joguei Final Fantasy X que nem um filho da puta. E aí sempre que eu ia lá, de vez em quando eu jogava um pouquinho e tal, e eu tinha sempre que jogar muito rapidinho, então eu joguei o jogo no fast track. Quando eu cheguei no boss final, que era o momento, né, era o último boss difícil do jogo, que é o Jet, quando ele vira o Aeon, eu levei uma surra de ficar tentando e morrendo o tempo todo. Aí, na época não tinha YouTube, e eu queria ver o final do jogo, e eu vou abrir meu coração pra vocês aqui, admitir isso, é difícil admitir. E o seu cunhado zerando. Não, eu entrei no save do meu cunhado, e... Aí viu? Sabia. Dele. Aí tá aqui o que aconteceu depois, né? Ele falou assim, PH, você apagou meu save? Não. Uma vez eu apaguei sem querer o save do cartucho do Golden Sun do amigo nosso, o Claudio, que gravou aqui o episódio de Super Robot Wars. Pô, Claudio, desculpa, cara, eu nunca me perdoei por isso, foi sem querer, foi mal, apaguei o save do Golden Sun do cara, foi mal. Pior do que isso é só apagar o save de Pokémon Red do cara, mano. Isso cara, aí... já apagaram o meu, já apagaram o meu save de Pokémon. O Pokémon Stage não apagava direto quando você jogava no modo Dodrio lá, jogo. Com certeza. Dava sempre um bug maluco que apagava teu jogo. Pode que ser. Delícia. Sempre fazia Pokémon Stage. Vocês estão contando esses dramas de classe média aí, a minha história também é parecida com a sua, um pouco, primeiramente, com contornos um pouco mais alegres. O que aconteceu? Em 2001, para quem não se lembra, 2001 foi um ano que teve um negócio chamado Atentado às Torres Gêmeas. 11 de setembro. Eu falei errado a data. E o menino bode, com 12, 13 anos, ele ia pela primeira vez na América. Tinha passaporte, tinha tudo bonitinho. Nossa. E mediante aos atentados, papai bode, mamãe bode falaram, filha da puta, você não vai mais. Então, você vai ganhar um presente no lugar da viagem. O que você quer? Obviamente o PlayStation 2. E naquela época, o bloqueio do PlayStation 2 era algo muito mitológico, assim. Era tipo enterro de anão, ninguém sabia. Existia, mas não funcionava e tal. Caraca, enterro de anão. Cara, que capítulo negro que foi nesse dia da vida que nasceu uma pessoa de humanas, né? Foi nesse dia que nasceu uma pessoa de humanas. Esse dia nasceu uma pessoa de humanas. Que capítulo negro da... Cara, sabe que, bode? Essa viagem que você não fez... Poderia ter mudado toda a sua vida, cara. Você ia se encantar com a América, com o capitalismo, com a liberdade. Ia falar, caralho, eu quero fazer economia, na USP e você de direito e vê Manhattan Connection toda semana. Mas não, por causa do Bin Laden, tá aí, ó, o nosso Gilmanas. Que coisa incrível. PlayStation 2, e no final do ano, qual foi o único jogo original que o PlayStation 2 conheceu? Final Fantasy X. List of my story. Foi quase uma síndrome de Estocolmo que você teve com o Final Fantasy X, então, né? Mais de 200 horas de jogo. Eu capturava. Lembra que tinha aquelas armas de captura de bicho? Eu capturava os bichos exaustão. Eu queria capturar 9 de cada um. Tem que capturar todos os monstros. Tem que pegar 10 exemplares de cada monstro de espira. Nossa, é tipo Pokémon Go, né, cara? Pra subir de nível, você tem que capturar o mesmo monstro agora toda vez. É, isso é pra abrir uns bagulhos na Monster Arena? Na arena, né? Sim, pessoas mais malucas do mundo. Bem idiota. A side quest de japonês mesmo, fazia de fralda. Assim, muito estúpida. Você era campeão de Blitzball? Joguei. Eu ganhei a parada pra última weapon do Aka. Tem que saber pegar, que era. Eu adorava Blitzball. Montava. Caralho. Mas quando você entende Blitzball, você passa a gostar porque é fácil pra porra, sério. Foi pior do que o Changeling do Baeris semana passada. Quando você joga Changeling. É, você e as três pessoas, né? E o bot não, o bot é ele e o beta tester da Square que jogava o Blitzball. Ah, eu falo, vai ter que platinar isso, né? Caralho, o Mamute não tá aqui, né, cara? Que merda, vamos ver se eu acho ele aqui, tá falando aí. Se tiver que comprar celular, eu jogaria hoje, feliz. Caralho. Caraca, maluco, eu estou severamente ofendido, cara. Severamente ofendido, cara. Pô, Blitzball, sério. Pô, cara, qual o problema de Blitzball? Os fãs de Harry Potter adoram aquela bosta de quadribol. É porque você é obrigado a jogar no começo, a galera não gosta. É verdade. E aí você... Aquela primeira partida que faz parte da história do Aka e tal, a última partida do Aka, aquilo ali você não tem chance de ganhar. Então você vai jogar um jogo que é meio chato no começo, você não entende a lógica, com uma chance ridícula de vencer, você não tem quase como vencer aquela partida. E aí, porra, é uma merda, quero me livrar disso. Nunca vou pensar quadrado perto de ninguém. O Aka não, né? Não, o Tidus e o Aka são os melhorzinhos do time. É o restante do time que não presta, você tem que pegar pessoas melhores depois. E aí, mano, vencer é muito fácil quando você tira todo o restante da equipe, sabe? Sério, é muito fácil. Você rouba os melhores jogadores dos adversários, né? É igual o Master League de Winning Eleven. O melhor goleiro do jogo é da raça do Seymour. Ele fica sentado num banco muito arbitrário. Fica lá sentadinho. Se você não lê o pack, você nunca vai saber que ele é o melhor goleiro do jogo. Nossa, tem uma galera goleiro? Que você pode falar e você contrata pro seu time. É de boa. É meio date sim em algumas coisas, né? Tipo isso. Você tem que conversar com a galerinha, paquerar e conseguir o seu objetivo com eles. No caso, que eles entram pro seu time. Gente, eu joguei um jogo completamente diferente. Sim, você fez speedrun do Final Fantasy X, no caso. Se eu entrar no How Long to Beat aqui agora, vai ter o teu jogo, que é o... Mas tem uma coisa pra mim que era pior que o Blitzball, que era o sistema de voo do jogo, que você tinha um mapa e as coordenadas do mapa, e pra achar os lugares secretos você tinha que fazer uma porra escrota de procurar no mapa as coordenadas. Tinha um jeito mais fácil de achar as coisas no mapa? Provavelmente. Pra você pegar a Anima, que era aquele summon irado lá do Seymour. Era uma ilha secreta lá que você tinha que ir na marra. Mais ou menos. Mas, é porque, na verdade, não é uma ilha secreta, é a ilha que o Tidus começa. Aí você volta lá. Não, mas ela não tem no mapa do Chico, não tem essa localização. Mas o negócio, Pedro, é que você podia agir que nem um mongoloide. Você saia apertando o X em todo no C, como se fosse o mouse, ele tá, que você habilitava tudo. Você não precisava acordar, não. É B52. Não, você podia sair clicando tudo que você habilitava. Era bem estúpido. Muito estúpido. Fora que outra coisa, o Mass Effect 2 tem uma mecânica parecida com essa, né? E assim, eu pelo menos joguei na moral. É aquela parte de fazer mineração do Mass Effect 2. Tipo assim. Ah, é bem diferente. Não, mas olha só, ele te avisa. No Mass Effect 2 ele meio que te dá algumas dicas. E quando você vai vasculhando, ele treme o controle quando tá perto. Não é tão retardado, não. É verdade. Mas uma coisa mais estúpida que o Airship é aquela língua que você tem que achar os livrinhos e cada livro substitui uma letra daquela merda. Cara, é muito estúpido. Que aí no final você achou, sei lá, dois livros. Aí você já formou a palavra, tipo love, fica loja. Ah, meu Deus, o que será a letra que está faltando? É 26 ao Bad Primers, é um bagulho assim. O o que eu mais gosto nesse jogo, na verdade, uma das poucas coisas que eu realmente gostei nesse jogo, tá? Eu tô sendo bem sincero, não é que eu odeio Final Fantasy X, não. Eu acho que eu só não tava numa época de Final Fantasy nessa época aí. Eu joguei em 2008 pra 2009. Foi um ano depois de eu comprar o Play 2, e era uma época em que, ao contrário do que a época que o Bode comprou, o piratear PlayStation já era um nível assim. Eu ia pro trabalho, eu abri o Torrent, eu abri aquele Black Cats, lembra? Aquele... Existia Black Cats ainda. Eu abri o Black Cats, eu falava, que jogos de Play 2 eu ainda não tenho? Aí ia lá, selecionava todos, mandava baixar no Black Cats, computador de faculdade pública, fica ligado o dia inteiro, né? Como todos vocês aqui, pelo menos, imaginam e sabem que foi uma parte da minha vida. E baixava aquela porra toda, baixei mais de 80 jogos, ou mais de 100 jogos lá. Tem 5 tubos de DVD de Play 2 lá na casa do Loop da Paraguai. E quase nenhum eu coloquei no Play 2, como vocês podem imaginar. Um deles foi Final Fantasy X. E aí, eu não tava na época de JRPG, porque tava meio que entre fim de faculdade e começo de mestrado. Então tava muito dinâmico na porra da vida, e acabou que não dei muita atenção pro jogo, né? Tava mais de fim de faculdade. Sempre tanto putão nessa época? Como é que tava? Também tinha isso também, mas enfim, essa parte não era isso que eu tava querendo dizer. Mas sim, porque foi a fase do pivoto marido da Kelly Key, que o pessoal comparou ontem. Os caras pegaram a foto do marido da Kelly Key no programa da Xuxa e viram que era igual eu. E até minha namorada achou também, foi um pouco assustador. Mas era um jogo muito demorado, né? E eu não tava com muito saco na época de ficar, sei lá, 3 horas jogando videogame, coisa que hoje em dia é o que eu mais quero fazer. Então, eu tava tentando ver ali o que tinha de suco naquele jogo. E essa mecânica de Sphere Grid, por ela ser uma mecânica só em que você colocava todos os bonecos ali, porra, você podia fazer, sei lá, a Lulu, que era uma maga, virar uma guerreira e foda-se. Era um chãozinho pra fazer era, isso, mas era um chãozinho, não. Mas você era podia. Era isso, mas até se você quisesse fazer ela desse jeito, até ela chegar lá, ela ia ser poderosa pra caralho. Dá pra fazer um monte de esquemão da hora. Aí que tá, a graça é essa. GG, explica pra gente, por favor, pra quem tá chegando agora, entrando pela janela, o que que é esse negócio de Sphere Grid que a gente tá discutindo? Imagina um tabuleiro gigante, e aí cada um dos bonecos do Final Fantasy X vai começar em um ponto específico, ou eles podem começar todos no mesmo lugar do tabuleiro, dependendo da forma que você escolheu o seu Sphere Grid no começo do jogo. Aí o que que acontece? Cada boneco no seu lugar do Sphere Grid vai trilhar um caminho conforme você for subindo de level após cada batalha, e aí você vai abrindo nesses caminhos uns slots, e cada slot você vai aumentando o status do personagem ou abrindo uma habilidade nova. Então tem lá os slots vermelhos aumenta HP, os slots acho que era azul. MP, se não me engano, o amarelo é Luck. Aí tem o slot maior, que você tem que usar um aqui específica lá pra abrir essa habilidade, e aí você libera uma habilidade nova pro seu boneco, e assim vai. Então você pode tipo terminar todo o caminho do seu boneco, tipo do Tidus, você pode ir lá fazer todo o caminho dele, acabou, o que que eu faço agora com ele? Eu vou trilhar o caminho do Waka, eu vou pegar todas as habilidades do Waka também, e dava pra fazer isso com todo mundo, era mó suruba, era muito legal. É maneiro porque o jogo ele não é opressor. O caminho do Aka tende a ser o caminho do Aka. Mas se você quiser sacrificar o desenvolvimento dos outros personagens, por exemplo, você pode fazer a Lulu trilhar o caminho do Aka antes dela ficar de overpower, depois de estar dando volta no retardatário. E nesse aí, o que acontece? Quando antigamente evoluía, aumentava de nível e automaticamente ele subia todas as características do seu personagem. No Sphere Grid, não. Ele só sobe de acordo com o que você evolui nele. Então, se você subir de nível, não necessariamente seu personagem vai ganhar mais vida e mais força. Ele simplesmente só vai ganhar se você comprar aquela habilidade. Na verdade, tem como você subir status do personagem, tipo, com armas e com armamento, né? Por exemplo, você pega uma espada que sobe mais 5 de força, mas só. Agora, ele evoluir por si só ganhando batalha, não. Você tem que abrir lá o Sphere Grid e ir gerenciando os slots que cada boneco vai, e aí sim ele vai subindo de verdade. Cara, deixa eu fazer a comparação com o Diablo aí que ele quer fazer. É nem Diablo, é com o Path of Exile, porque a galera que é mais nova e não jogou Final Fantasy X, provavelmente jogou um jogo que foi muito popular, que é o Path of Exile, que é tipo um Diablo. Ele tem esse modo de levelar igualzinho o Sphere Grid. Cada classe que você escolhe tá numa ponta do Sphere Grid, você vai percorrendo essa porra pra botar os pontinhos lá. É um caminho sempre de escolhas que você faz. Ah, eu quero correr por isso aqui que eu vou ganhar mais força. Mas aquele outro caminho tinha mais destreza. E aí naquele outro tem uma habilidade que eu consigo destravar e eu vou ganhando mana. É igualzinho Final Fantasy X. O Sphere Grid, ele é um mapa tudo... só. É um mapa só pra todo mundo. Fala do começo. Esse Sphere Grid é um mapa só pra todo mundo e cada um tem fronteiras, cada boneco tem fronteiras com outros bonecos. Então, por exemplo, o Tidus, ele é mais fronteiriço com o Auron, que é um porradeiro que nem ele, e com a Yuna, que é, sei lá, o par romântico dele, foda-se. E com o aquele, o bichão lá bizarro, o Kimari. Kimari. Né? E ele é menos fronteiriço, ele é menos correlacionado com a Lulu, que é uma maga, com o Aka, que é um maluco que joga bola e foda-se, e com o o outro que eu não falei, que eu esqueci, que é a Riku, a outra garotinha. Então, cada um deles tá mais correlacionado com um ou com o outro. Então isso que o Bode falou, né, de o jogo não ser opressor, de fato, você consegue ir do Tidus pro Aka, se eu quiser, né? Mas eu tenho que passar pelo Auron no meio do caminho. Então, mesmo essa progressão, ela é uma progressão que é orgânica. Não é uma porra completamente maluca, assim, de uma hora pra outra o porradeiro virou mago. Mas, ao mesmo tempo, por ser essa coisa mais orgânica, tem esse reflexo que a GG falou no começo. Às vezes, pra Lulu virar um Auron da vida, ela já tem que estar meio overpower em algumas coisas, né? Mas, isso deixa uma característica forte de cada personagem, que é, por mais que a Lulu possa virar uma porradeira no final, ela nunca vai perder a raiz de maga dela. Porque ela teve que percorrer algum caminho pra depois chegar na outra classe. E isso ficou uma característica bem interessante do jogo. Senão fica a mulher vestida de maga com aquele decotão gigante e porradeira de espada, caralho. E aí fica bizarro. Pior ainda, tá a arma dela é um Moogle. A arma dela é um Moogle. A arma dela é um bonequinho. Imagina a porradeira que bota um bonequinho pra bater. Porra, vira jogo de anime de luta, né? Cara, essa Celestial Weapon dela é um Onion Knight. Olha só. Pode crer. Cara, se o Moogle dela, ela colocar hack no Moogle, ela pode bater no cara com hack, porra. Eu lembro muito que eu queria seguir o caminho do Auron com o Kimari, mas o Kimari, ele começava muito no centro e eu tinha que percorrer o caminho do Tidus e chegar, dar a volta pra chegar no do Auron. Porque eu imaginava o Kimari como a besta da porrada. E aí, quem era a besta da porrada era o Auron. E eu queria ser, tipo, duas bestas da porrada. Transformar o boneco no monstro porradeiro, o caminho do Aka era o melhor, cara. Sim. Assim que você terminava um caminho tradicional de qualquer personagem, bota no caminho do Aka que ele vai ficar resistente, vai bater muito, vai virar boladão. E as habilidades dele são... Tem uma mira muito boa. Todo mundo odeia o Aka, porra, mas as habilidades dele eram muito boas, porque assim, ele dava porrada e botava pra dormir. Dá porrada e silence. Dá porrada deixa dark, e... Deixa cego. É, caralho, filho da puta imundo. Petrificava, adorava o Petrify. Ele dá esse lado negativo no cara. Dava AO statements. Aproveitando a oportunidade que a gente tá falando desse esquema de combate, Final Fantasy X tinha um esquema de combate muito parecido com o tradicional que a gente está acostumado, só que com a questão de batalha de turno, mas tinha uma característica que me deixava um pouquinho incomodado, que para você conseguir levelar todos os personagens de uma forma contínua, todo mundo junto, você tinha que mudar os personagens no meio da luta de forma que todos os seus 6 ou 7 bonecos dessem uma porrada em cada luta aleatória do mapa. Isso era bizarro, isso quando a Riku entrava, que a Riku entrava pra lá de Bagdá, quase no terceiro ato do jogo, né? No final do segundo. E, cara, ela tá muito mais fraca que os outros personagens, e era ridículo. Você botava a Riku, ela usava um pote e saía, era muito triste. Mas ela ganha nível rápido justamente porque na parte que você entra, os monstros já são muito fortes, então, tipo, o level que ela ganha já deixa rapidinho, sei lá, em 5 batalhas você já tá no nível dos outros caras, assim, tipo, de coisa pra você distribuir na Sphere Grid dela depois, né? Cara, mas assim, isso é uma eu entendo o motivo do cara ter colocado esse método de combate, tá? No Final Fantasy VIII e no Final Fantasy IX também, e no VII, enfim, você conseguia ter facilmente disparidades muito absurdas de um boneco pro outro. Eu lembro que o 8 eu zerei com o Spawn 99, o cabeludo é o Irvine, né? Irvine. Isso. O chapéu é o Irvine. O do seu tempo presente, não era o Laguna, não. O papo é a música, era o Zell. Não, sim, o Irvine no 89 e o outro que eu jogava, que era exatamente o Zell, no 79. Então era 10 em 10. E usou a Quistes, o não, né? A, né? Só tinha mulher agora. Rinoa e a Selfie, que é hoje em dia nome de como você tira foto de você mesmo, elas tinham níveis muito baixos. A Quistes, porque eu era idiota e não sabia usar o Limit Break dela. Se eu soubesse, eu teria jogado com ela. Ela é muito overpower. Depois que eu rejoguei, eu vi essa porra. Mas tinha essa diferença de nível muito bizarra. No 7, também. E no 7, você tem que montar dois times pra enfrentar o Sephiroth abstrato. Não precisa, não. Não precisa. É, você pode montar dois times pra enfrentar o Sephiroth abstrato no final. E fica um time muito mais fraco do que o outro. É, então, o que acontece? Então, o 8, uma solução que os caras acabaram dando de design é, cara, se você colocar o boneco pra jogar um pouquinho, ele levela. Só que esse pouquinho fica aquela coisa ridícula. Tipo, entra o líbero aí no vôlei só pra falar que fez a substituição e tira. Você tá falando do 10, jogada depois. Né? É, no 10. É. Mas tem uma diferença lá, pessoal, que eu acho que foi crucial na questão dos outros jogos. Em Final Fantasy 7, 8 e 9, que é o que a gente tá comparando aqui, essa comparação nem vale tanto pro 4 e pro 6, principalmente pro 4, porque o 4 você não monta. Qual é o seu problema com o 5? Qual é o seu problema com o Final Fantasy 5? É porque Final Fantasy 5 são sempre os mesmos 4 personagens. Não. Não são, não? Não, porque tem um plot twist no meio do jogo. Ah, enfim. No Final Fantasy 4... Você só tem 4 por vez, é isso que você tá falando. O Dark Knight tá no nível muito alto. Não, o Final Fantasy IV, você muda... Eu tava falando... quando eu tô falando Final Fantasy IV, você tem personagens que vão entrando e saindo da sua party de acordo com a história. Sim. Só que, a partir do 7, e é no 7, no 8 e no 9, você pode escolher quais personagens fazem parte bem da sua party, no 6 também, e isso... Você acaba fazendo uma composition do seu time. Você fala, meu time aqui é... panelinha, chama. Panelinha, pelo nome. Time é Zidane, Zidane, Steiner, Vivi e Amarante, acaba. Burra, é nóis. É isso. Né? Nossa, que apelação. É muito roubado. Aí você faz essa composição e o jogo vai, você vai jogando o jogo com essa sua composição. Final Fantasy X, você usa todos os personagens sempre. A proposta do jogo é que em várias lutas você vai precisar utilizar todos os seus personagens. Por isso você tem que ficar trocando no meio da luta, porque você só pode botar 3 ali por vez. Então, ele é meio que um real turn battle, mas ao mesmo tempo ele não é, porque ele ainda tem turnos, mas ainda assim você pode trocar de boneco no meio da batalha, né? Então dá um aspecto mais real time pra ele. Eu acho isso muito maneiro. Na verdade, ele é um condicional turn back, battle. Então, o que acontece é o seguinte, ele, diferente do 7, você tem, quando é a vez do seu personagem, ninguém ataca e ninguém faz nada. O contador e todo mundo para. Você pode ir no banheiro, beber água, fazer o que você quiser. Esse é o modo pra retardado que tem no crono. Não. Mas é o que joga. Tem que jogar o condicional. Tem que jogar aqui. Não, parar não, caralho. E aí, tanto ele tá falando que o default, o default é o condicional. Isso. E aí ele mostra uma lista de quem é a ordem de todo mundo. Ele vai mostrando a lista. Vai ser Yuna, depois o Tide, depois o chefe, depois não sei quem. Dependendo do que você faz, também altera. Tipo, por exemplo, se você chamar um Aeon com a Yuna, por exemplo, e depois pra Yuna atacar de novo, ela vai estar lá no fim da lista, quando volta pro Nexus. Porque dependendo do quão forte você for, mais você demora pra voltar pra atacar. É isso do Aeon também é uma coisa interessante se falar, porque antigamente a galera invocava a Summon, né, o Aeon, ele vinha, dava o ataque e embora, acabou. Agora não, agora ele agora substitui. Agora é Pokémon, amigo! Ele substitui a sua party ali e aí você vai jogar. Até ele morrer, matar o inimigo ou você retirar ele da batalha. Melhor Aeon era aquele unicórnio rosa. Que talvez não fosse rosa. É o elétrico. Ixion. E vale lembrar também que os Summons no 10, eles têm status próprios. Você tem que upar os bichos. Eles crescem com a Yuna. Eles, conforme a Yuna vai ficando muito poderosa, eles vão ficando também, mas você tem como mudar, tipo, ir neles especificamente, mudar o status deles também. Uhum. O meu Aeon preferido era o Anima. Era muito irado aquele bicho perturbado. A história do Anima por si só é fantástica. Aquilo ali vale o jogo. Aquilo tira um puta DLC, né? Aquilo é um chefe de Dark Souls, aquela porra. É uma lebol já a parte de baixo dele. Não, e a parte. Primeiro que a parte de cima toda acorrentada, cheia de dor, não sei o que. E quando você vai usar o especial ult dela, sei lá, vai pra parte de baixo e sai o bicho todo demoníaco da porra. É irado. Muito legal. Agora. Qual que era o Aeon que era uma mulher gorda? Ou um cara gordo? Não lembro. Parece era uma abelha. Trimago Sister. Era três joaninhas. É verdade. Era uma abelha e eram três mulheres, né? São as mais poderosas. Elas são fodidas. É porque um só já é um monstro. Três ao mesmo tempo, fodeu. Elas eram secretas e eram as ultimates. Era tipo a última que você podia pegar. Não tinha muitos Aeons, né? muito. Não. O mais poderoso, que é o mais filho da puta também, ainda é o Yojimbo. E foi com o Yojimbo que eu consegui matar muito Dark Ale. Yojimbo era muito maneiro. É o Saman mercenário. Você tem que dar dinheiro pra ele fazer as coisas. Se você Yojimbo... não dele, manda o cachorro atacar. Yojimbo é o que tá com uma máscara vermelha de samurai nesse jogo, né? É o Gilgamesh, né? Só que é Yojimbo no 10, em vez de Gilgamesh. Né? É legal que você vai tendo um vínculo com ele. Então, tipo, dependendo das respostas que você der pra ele entrar pra sua party, tem um negócio. Aí, dependendo da quantia de dinheiro que você sempre dá pra ele, ele faz um ataque. Tem que ir criando um vínculo com ele. Aí, tipo, chega uma hora assim que você dá 10 gil pra ele e ele faz o ataque mais fudidão dele lá, que é overkill. É muito foda. Esse jogo aí só tem. Tem 5 Aeons que você pega durante o jogo. Padrão, os outros 3 são secretos. É, o Shiva, a Shiva, o Bahamu, o Ifrit, o Bahamut. E aquele Valot, né? Aquele que é um parece um pássaro. É tipo o ar, assim. Velfor, é tipo um Bahamu vermelho. Tem é um passarinho, que é o primeiro, tem o Ifrit, tem uma zebra do trovão, tem a Shiva, tem o Bahamut. É isso aí. O elétrico... Não, e tem o do fogo também, que parece o bicho que matou o Gandalf. O Efrit. É o Efrit. Efrit, Shiva e Bahamut tem sempre, né? Nunca muda o de gelo, de fogo. É, inclusive, agora no novo são eles também. E esse Velfor é o bicho do vento. Qual é o nome? É A Velfor. A Velfor. Tá. Velfor é um fêmea. E agora, o Ixion, o cavalinho. O resto é secreto, né? Não, vamos aproveitar que a gente tá falando do Aeon. E os Aeons têm uma parte muito importante na história do jogo. E aí a gente pode explicar um pouquinho sobre o contexto e o lore de Final Fantasy X. Aproveitar para nossa convidada digníssima aqui, Gegé, situar a gente no mundo que é Spira, essa zona, essa porra. Por que Spira é um lugar tão ruim? É que assim, Spira, ele tem. O mundo de Spira, ele sofre de um ciclo amaldiçoado, que acaba. Pegando o mundo inteiro. Tipo, ninguém consegue escapar disso. O mundo inteiro sofre quando esse ciclo cai sobre Spira, que é o ciclo Sin. E o que acontece? Sin é um ser ultra poderoso que existe desde os primórdios. E os Summoners, que são essa classe, né, que consegue invocar os Aeons, que são essas criaturas tão devotadas, são pessoas que se sacrificaram no passado pra Faith, né, que é tipo a fé deles, assim, pra lutar contra o Sin. Então, a Faith acaba transformando essas pessoas que se sacrificaram em Aeons, né? E aí o Summoner consegue invocar essas pessoas que se sacrificaram na forma de Aeons para lutar contra o Sin. Então, os Summoners saem nessa jornada de peregrinação por todos os templos que existem em Spira, até ele conseguir dominar todos os Aeons, conseguir se aliar a todos os Aeons, né? Porque, na verdade, você se alia eles, né, bem dominar. E depois que você consegue dominar todos, o Summoner acaba virando High Summoner, que é o alto, tipo o alto pardal da parada. Sumo sabe? Sacerdote. Sumo sacerdote. E aí, o que você faz? Me parece que no japonês o nome do conceito é Miku, que é sacerdotisa típica japonesa. Né? Que no Bravely Default também é o nome Miku, e eles traduziram em inglês pra Vestal. Acho que é Vestal, não sei. É Vestal, sim. Vestal, que no fim das contas meio que é isso, né? Esse mesmo conceito, né? Deixa eu só adicionar uma coisa interessante à história. O mundo, ele tem uma religião muito forte. Eu esqueci o nome da religião. Como é que é o nome? Yevon. Que eles pregam que o Sin, que na verdade é um monstrão, o nome dele é Sin, porque a humanidade está pagando pelos pecados de serem adeptos a tecnologias. Um dia esse mundo teve muita tecnologia, foi bem avançado, e eles acham que por isso os deuses se irritaram e mandaram um monstro gigante que parece uma baleia peluda voadora para matar todo mundo. Aí eles falaram, não, esse monstro, o nome dele é pecado, porque nós somos pecadores, porque fizemos a tecnologia. E aí... É uma história bem religiosa, né? Bem conto pra boi dormir mesmo, porque aí depois é legal, conforme você vai avançando na história, que você descobre que o buraco é bem mais embaixo, e que isso que essa religião Yevon prega é muita picuinha. É só uma máscara pra vendar todo o segredo do Sin, né? Que na verdade o Sin, ele... Pode já dar spoilão? Não, calma. Tem que ser legal falar antes. Esse nome Yevon, só note sempre que ele lembra muito o tetragrama YHVH, que é o nome de Deus na Bíblia hebraica. Para os judeus, né? E a coisa do sim e seus pecados, né? E vocês vão morrer pelos seus pecados, é uma inversão da cultura cristã, né? De não é que alguém vai morrer pelos seus pecados, mas que os seus pecados vão voltar para levar você. E todo mundo, isso, no caso, né? E a coisa da tecnologia, né? Do mundo decadente, nesse caso, em função de ter sido um mundo devoto de tecnologia, ele tem a ver também com algumas culturas judaicas. Já notaram, depende da região onde você morar, se é uma região que more algum povo judeu, né? Eu não sei o quanto disso é válido para todo o povo judeu, então, enfim, seria até bom a gente ter um aqui agora, não tem, mas eu vou cagar uma regra, do pouco que eu sei. Tem algumas culturas judaicas, pelo menos, em que determinados dias da semana você não pode fazer um uso amplo de tecnologia, ou esse uso pelo menos é restrito, no sentido de, não sei se é no sábado, tá, eu acredito que seja no sábado pela coisa do sabá e tal, mas por exemplo, na hora de ir pra sinagoga, tem que ir todo mundo a pé, não pode tipo, vamos pegar um ônibus, vamos pegar um carro, não, tem que ir a pé, procissão, pode chamar a pé. Elevador. Não pode chamar elevador, é bem, bem observado pelo bode. Então assim, nada que é tecnológico no sentido de, eu não sei qual é o limite, entendeu, mas por exemplo, não pode ter celular, não pode pegar carro, não pode fazer várias coisas. E faz uma relação com isso que o Final Fantasy prega, além de, dentro do próprio conceito de Final Fantasy, ter vindo numa escala do 6, 7, 8, não 9, porque o 9 eu vou contar um pouco fora dessa procissão do Final Fantasy, mas o 6, 7, 8, que são Final Fantasies extremamente tecnológicos. Sim. E que tem consequências dessa tecnologia, sobretudo no 6 e no 7, pra degradação do mundo, né? No 8 nem tanto. Ah, no 8 também, no 8 eles vão pro espaço e, nossa... Ah, vão pro espaço, mas assim, né? Tipo, no beleza, no 8 eles vão pro espaço, mas assim, o mundo não tá destruído porque existe tecnologia. Sim, sim. No 7 tá, e no 6 fica, né, em algum ponto. Mas essa ideia aí. A tecnologia do 10, que é as máquinas, né, chama máquina mesmo. Né? É, a máquina. Ela foi o pivô de uma grande guerra no passado, né, que a gente descobre nas histórias, e é um pouquinho mais aprofundada também no 10-2, e aí teve essa grande guerra, e aí meio que isolou Spira em duas grandes facções, que é a Yevon, que é a facção religiosa, e os Albed, que é a facção das máquinas, né? Então são povos... É tão separado que eles falam uma língua completamente diferente. Exato, sim. E eles, assim, utilizam tecnologia no foda-se. Eles falam, não acredito em você, a gente usa robô gigante e o caralho aqui. Exato. Mas tudo se originou nessa grande guerra. Inclusive o primeiro sim, se eu não me engano, nasceu aí com a Yuna Lisca, né? Uhum. Agora, nessa questão é que a gente tá... tem que dividir em dois pontos, né? A história toda é centrada, por mais que a gente esteja assistindo pelo ponto de vista do Tidus, a história gira em torno da peregrinação da Yuna. O Tidus, ele tá lá, ele encontra a Yuna e ele decide acompanhar a Yuna. Você vê a história da Yuna pelo ponto de vista do Tidus. Então, quando ele fala listen to my story, ele deveria estar falando listen to her story. Mas, beleza. É verdade. O Tidus, ele é um cara tão perdido quanto a gente nesse mundo. Porque ele, no começo do topo, mostra que vivia numa cidade completamente tecnológica, onde ele era o campeão do Blitzball, que era o polo aquático debaixo da água. E ele era o astro do futebol lá, ele era famosão e tal, e um dia tem um tsunami bolado, vem um bicho gigante, o amigo dele, que é o Auron, fala, GG, no rematch, vamos correr, ele, caralho, o que tá acontecendo? E ele acorda e inspira, tipo, caralho, que lugar é esse? Um lugar bem menos tecnológico, a gente tava falando de uma cidade tipo Tóquio, o cara vivia em Tóquio, só que Tóquio um pouco mais futurístico, aí ele foi pra Nova Zelândia, lá no Senhor dos Anéis, ele acorda assim e fala, caralho, que porra de lugar é esse? Aí ele começa a ver umas tribos, aí ele encontra a sacerdotisa, aí começa a entender toda essa história, e ele fala, olha só, aqui nesse mundo tem um monstro gigante. Esse monstro gigante aparece de 2 em 2 anos e fala, vai todo... De 2 em 2 anos ou de 10 em 10 anos, não lembro. De 10 em 10. Na verdade, eu não tenho um ciclo muito específico, pode ser tanto de 20 em 20, como de 10 em 10, como de 15 em 15, mas uma hora ele acaba surgindo e é bem frequente. O inverno está sempre chegando. Exato. Ele é como se fosse um bicho impossível de derrotar, ele sai vai avassalando. Então, o único jeito de derrotar é quando uma summoner passa por toda a peregrinação dela, pilgrimage, por todos os templos, se alia com todos os Aeons, chega até o final, aprende a invocar o Final Aeon, que é o Aeon Supremo, e com ele, ele consegue derrotar o Sin. Na verdade, Final Aeon, que é o grande fuck da parada, né? Bem o Right Defense, essa porra. É foda. Eu fiquei com muita raiva quando eu descobri, quando você chega nessa parte do jogo, você descobre o que é esse Final Aeon que vai finalmente derrotar o Sin. E aí você descobre que é o ciclo sem fim da parada, né? Porque o ciclo sem fim. Se eu não me engano, a construção do jogo é todo pra você acreditar que é ali realmente que você vai entender qual é a do bagulho. Porque aquela cena das armas geral em torno da fogueira, que é a tela de start do jogo e tudo mais, é ali. É antes de você entrar no tempo final do Final Aeon. A gente tem um personagem que ele é muito misterioso, ele é um cara de poucas palavras, muito sábio, muito porradeiro, que é o Auron. Ele funciona muito como o mentor, o guia da party, principalmente do Tidus, que ele é conhecido do Tidus, e ele participou da pilgrimage do pai da Yuna, que foi o antecessor dela e quem salvou o mundo da última vez. O problema é, toda vez que você derrota o Sin, ele está brevemente derrotado e do nada, depois de um tempo, ele surge novamente. Quando ele surge, é necessário o ciclo novamente de um novo summoner fazer o pilgrimage e derrotá-lo. Ponto que é interessante que a gente está falando, do Final Aeon e tal, ele não é o primeiro baque do jogo. O primeiro baque do jogo é quando você descobre que pra invocar o Final Aeon, o summoner, ele sacrifica a própria vida nesse ritual. Então toda a peregrinação é um ciclo de sacrifício do invocador pra conseguir conter aquele monstro por alguns anos. E é o que choca tanto o jogador quanto o Tidus. O Tidus vira e fala: caralho, como assim? Você tá indo se matar pra, tipo, deixar o bicho dormindo? Ela fala: é, alguém tem que fazer isso, né? É, exatamente. Cara, isso é muito revoltante. Eu fiquei, tipo, tida. Caralho, não! Não! Não só porque... Não só porque, tipo, você vai se apegando a Yuna também, até porque você tá vendo a história pelo ponto de vista do Tidus, e é muito difícil não se apaixonar pela Yuna. Ela é uma gracinha. E ela é foda pra caralho. Ela é muito forte. E ela tem um olho de cada cor. Ela tem heterocromia. Ela é linda. Enfim. David Bowie do Final Fantasy. Mas é foda que a Yuna, ela é vulnerável, ela é uma menina ainda, ela tá descobrindo o mundo e ela aceita esse fardo de ter que sacrificar. Ela é um personagem fodido, cara. Ela é muito complexa. Ela é um personagem que passa uma fragilidade muito grande, mas ao mesmo tempo ela é o personagem que carrega o maior fardo e a maior coragem de todas. Ela é muito determinada, ela tá disposta. Ela sabe que ela vai morrer no final, mas ela faz acordos ali e aqui, ela se conversa lá com o Simon e tal, ela vai até o fim, ela não para, o objetivo dela é esse e ela vai cumprir ele. É muito legal isso. E o que acontece? Todo summoner possui os seus guardiões. Normalmente é dois guardiões que o summoner tem. A Yuna, porque ela tá no centro de um jogo de Final Fantasy, ela tem seis guardiões, que é toda a party dela. São personagens que ela vai conhecendo ao longo da aventura e eles gostam muito dela, eles se identificam com a causa dela e falam: olha, eu juro que eu vou te proteger e vou te levar até onde você precisa lá pra salvar tudo. O Tidus é um dele, a Lulu. Ligando só duas coisas. Tem a Rico também, que tá na party, né? A Rico é prima dela. E voltando àquele assunto lá de que ela tem um olho de cada cor, é porque, mais um baque do jogo, ela é meio Albed e meio Yevon, né? Então a mãe dela era Albed, por isso que ela tem aquele olho verde com espiral, que nem a Rico, e o outro azul é por causa do pai dela, que era um humano normal, seguidor de Yevon e tudo mais. É muito legal isso. Uma coisa que o jogo deixa bem claro é que religião não é só um negócio ali que nego conta pra boi dormir. Existem rituais, existem coisas religiosas que acontecem de fato e precisam acontecer. Por exemplo, quando uma pessoa morre no mundo de Final Fantasy X, em Spira, ela não simplesmente é enterrada e ponto, acabou. Tem o espírito dela, e pro corpo descansar, o espírito descansar em paz, uma invocadora ou alguém da religião precisa realizar um ritual de passagem para que os espíritos consigam passar para outro mundo. E isso é uma coisa extremamente importante pro jogo. Isso. Porque se não tivesse ritual, ele ele, o espírito vai virar um fiend, né? Um monstro. Exato. Os fiends, que são os inimigos que você encontra no jogo, são almas que não conseguiram encontrar o descanso, não foram pra Far Plane, né? Que é o lugar onde as almas descansam. Então, ou seja, não foi feito esse ritual todo assim que eles morreram. Eles acabaram vagando pelo mundo de Spira e acabaram virando fiends. E aí você enfrenta esses fiends e tem bilhões no planeta. E é muito legal a representação desses espíritos, são luzinhas, né? Bolinhas de luz. E de repente você entra em algum lugar mais sagrado, mais profundo, é muita luzinha. Em todo lugar você fala, caralho! Que rolou aqui? E tem uns espíritos mais ligados à Terra, que mesmo que eles não encontrem alguém pra fazer a passagem por eles, eles também não viram fins, eles conseguem manter a forma humana deles. Você não encontra alguns. Não lembrar de ninguém. De quem? Quem é assim? Quem será, né? Um cara fodão que anda com uma espada gigante e bebe. Ou então é o Guts do Berserk. É um fã. Acho que isso é uma teoria que eles comentam no jogo de que quando essa pessoa que morreu ela tem algo pendente muito importante pra resolver, ela não vai descansar ainda. E o Auron, ele tem duas promessas pra cumprir, né? Cancelar ele tem uma conta dele da NET. E a outra que ele fez pro pai da Yuna, pro Braska. Então ele tem duas promessas pra cumprir, então ele não vai morrer tão cedo. É verdade. Uma coisa muito importante é que o vilão, um dos vilões do jogo, que é o Seymour, eu não lembro muito da história dele. É uma coisa que eu tava parando pra pensar. Passado, maldito, odeio ele. Eu acho que ele era só um filho da puta lá. Porque em um determinado ponto ele tá lá escrotizando, ele tenta casar a força com a Yuna, não lembro de nada disso, eu vou pedir pra você me explicar um pouco disso de novo. Mas em um determinado ponto a gente derrota ele, meio que mata, só que não faz o ritual. E ele acaba voltando depois o tempo todo enchendo o saco como um zumbi escroto. É, ele é um meio guardo, que é uma das raças do jogo. E ele já vem de uma linhagem poderosa, não sei o quê. O pai dele foi. A mãe dele sacrificou pra virar ânima, que é um Aeon fudido e tal. Aí, ele aparece o tempo inteiro. Ele tá fazendo uns esquemas. E aí, de repente, ele, bum, quer se aliar a Yuna. A Yuna, beleza, né? Ela reluta, mas não, vamos se aliar a esse cara aí, porque ele é um. Como é que é? Ele é um representante poderoso pra essa facção dos Yevon. A galera respeita muito ele por onde ele passa, então ele pode ser um aliado poderoso. Aí beleza, ele vai inclusive até ajudando a Yuna em alguns pontos, ele abre passagem pra ela passar lá pra um dos templos, etc. E aí chega um determinado ponto da história que ele obriga a Yuna a casar com ele. Um dos motivos é pra salvar os amigos, o outro eu não me lembro por que é, mas um dos motivos é, você casa comigo que eu deixo essa galera aqui ir. E agora o outro motivo eu não me lembro, mas quando a Yuna ela chega a casar com ele, na verdade, que é uma cena muito bonita, inclusive, mas logo em seguida ela foge, e aí ela é acusada de traição, então a peregrinação dela dá um stop nessa parte do jogo, né? Porque ela não consegue... A melhor CG do jogo é a galera chegando pro casamento dela, que eles fazem tipo um skate num fios de metal, do airship e tal. É uma boa cena de Sonic, muito boa. Foi uma, exatamente, Sonic. Foi um dos CGs mais famosos do jogo, inclusive. Sim, eles não conseguem mais entrar nos templos a partir de então, eles são barrados em todos os templos. Na versão International tem os Dark Aeons guardando esses templos ainda, que é uma luta fodida de difícil. Mas aí a Yuna fica como traidora durante um bom tempo do jogo, então ela fica meio que na surdina. Mas aí, né, quando tem esse julgamento da Yuna e dos amigos dela, que ela é acusada de traição, ele descobre as verdadeiras intenções do Seymour, né? Que ele, que na verdade ele quer se aliar a High Summoner, que vai ser a Yuna, pra ele ser o Final Aeon e ele se tornar o Sim. E Final ele vai ser. Opa! Oi! Olha só, tem um detalhe, tá? Ela casa com ele, de fato. E aí a gente mata o Seymour. E aí ela vira viúva. Mas depois ele volta. Sim, e não tem, e não tem nada que se modifique depois disso. Então ela fica o resto do jogo casada. Mas se eu sou viúvo? E aí minha mulher volta. É que a morte separe. Tem que ver como é que é o direito civil lá em Spira. Mas a princípio, depois que você vira viúvo, você nunca mais é solteiro. E depois que você. Na verdade, depois que invocando você casa. A jurisdição de mundos fantásticos? É. Você acabou de falar alguma coisa, mas eu ia falar exatamente isso, mas eu lembrei que o pivoto tá na ligação, eu falei, vou ficar quieto. Primeiro você corte isso do programa, depois você seja bem-vindo à lista negra. caralho, você tem um espanto, eu vi essa cara chegando. Quando tu falou isso, eu falei, cara, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele. Aí eu falei, não vou falar não, o pivô que tá na ligação. O Seymour, ele fica vivo, ele continua voltando, porque a vontade dele é grande, que nem a do Auron. Então ele é uma alma que ele não se deixa descansar. Tanto que, se eu não me engano, tem uma parte que a Yuna tenta fazer a dança pra enviar a alma dele, e ele se recusa, ele não deixa. Aí ele acaba lutando contra a Yuna várias vezes por causa disso. Ele não quer desistir do objetivo dele. Só que ele acaba morrendo de vez dentro do Sim. Você enfrenta a última vez ele dentro do Sim, e lá não tem como, ele morre lá mesmo. Agora, nessa questão tem um aspecto interessante, porque é só um parênteses, que é uma história bem dramática, é que as Faiths, que são as... como se fosse... Eu não sei explicar direito o que é a Faith, mas é uma parada que você reza lá e aí você consegue entrar em contato com o Aeon, e o Aeon vai pra você e você consegue fazer a invocação. Agora, a Faith da Anima, nem a Faith não necessariamente era uma pessoa, ou era alguém em algum momento que foi do sonho de não sei o que lá. Agora, posso? É porque tem o garoto e tem o conceito, né? Faith, o conceito, são pessoas que sacrificaram a própria alma para colocar essa alma em estátuas. E essa estátua, quando um summoner faz lá a reza e tal, faz a ligação, essa estátua acaba dando uma forma física cheia de faiths que viram Aeon. É isso que é a faith do jogo, é o conceito. E tem a faith, o garoto, que é a alma principal do Bahamut. E tem a característica... e tem aquele ponto que eu tava falando, que o Seymour... ele é um cara muito poderoso, mas ele é graças à mãe dele. A mãe dele, com o intuito principal de fazer ele um cara poderoso e conseguir seguir os sonhos dele, se sacrificou pra virar aquele Aeon pancada violento dele, que é a Anima. Sinistro. Ela é sinistra. E é uma parada secreta do jogo que você descobre só quando vai no lugar secreto onde tem o templo lá da Anima, e você acaba vendo essa história. Nossa, é um rolê pra abrir a Anima. Anima é... Você tem que passar em todos os tempos e fazer, abrir os baús secretos, sei o que. Aí quando você chega lá no templo da Anima, todos os selos têm que estar abertos. Cada selo representa um tempo que você já passou. Nossa, é um rolê pra abrir a Anima. E Anima é espírito em latim, né? Italiano. Sim. Também, no fim das contas. Então é alma. Esse, é o espírito, é alma. É alma. Da mamãe, alma de mamãe. E você sempre ao longo do jogo pergunta assim pro Auron, porra, Auron, qual é o grande aspecto? O pai do Tidus, o Auron, e o pai da Yuna foram a party que salvaram o mundo da última vez. Então o Auron, ele é tipo o Pepe do Star Fox, tá ligado? You're becoming more like your father. Nossa, que comparação da hora. Ele tava lá da última vez. Exatamente, ele tava lá da última vez. Eu ia comparar ele ao imediato do Rei dos Piratas lá, o Rayleigh. É o Rayleigh. Ele cabe a porra toda e ele tá em disposição, só que ele só não fala nada. Você foi pra Raftel, ensina aí. E ele é meio misterioso, porque ele não abre o jogo completo. Ele fala assim, isso é um negócio que você vai descobrir, eu vou te acompanhar, e você precisa entender o que aconteceu pra tomar uma decisão. Ele que fala isso. Que clichêzão do caralho, né, cara? Você bota um personagem overpower, que sabe tudo da história, e aí, pô, cara, fala aí o que você sabe. Não vou te falar, não. Você vai descobrir com seus próprios passos. Cara, quem tinha que acreditar nele se ele falasse? O cara vive bebendo, ele anda com um bagulho cheio de manguaça do lado pra fazer o... Na hora que a porrada estanca, o cara com um olho só e de óculos escuros enfia a porrada, cara. Eu acredito nesse cara. Não, é verdade, é isso que eu ia falar. Não importa o quanto ele bebesse, cara, é o Auron. Eu ia acreditar nele, cara. Ele não faz só um tornado com a espada dele, não. Ele taca fogo no tornado. Ele é muito difícil. Cara, porra, Auron fogo é no foda. Céu. Mas é porque, porra, é muito surreal. Você chega pra... Olha, seu pai morreu, tá? E ele se tornou Sim. Tipo, mano, sério. Não, no meio do jogo, o Auron joga essa bomba na cabeça do Tidus. Ele fala assim, olha só, o seu pai é o Sim. Aí o Tidus fala, caralho, what the fuck, como assim seu pai é o Sim? É, seu pai é o Sim. Eu não tenho muito como te explicar isso não, mas é isso. Aí o Tidus, what the fuck, velho maluco, que você tá falando? É isso, cara, tô te falando. Anota isso aí, guarda. Você vai entender depois. É, né? Tipo, ele joga isso no meio do jogo, mas ó, você não sentiu lá a conexão quando você foi transportado e tal? Você não sentiu alguma coisa? É, não, é verdade, eu senti e tal, eu senti a presença do meu pai. Então o Tidus, ele acredita, mas ao mesmo tempo não acredita. Ele acha que ele não quer acreditar, na verdade. Não quer acreditar. É. Sai do jogo idiota, gente. Caralho, cara. Tinha que ter um jogo só do Auron, cara. Um hack and slash fodão do Auron. Porra. Vocês falam Destiny ou não, caralho. Já fui do Auron antes dele virar. Platinum Games. Apresenta. Tem um Auron no Kingdom Hearts 2. Ah, amigo. Ele sim, tá no mundo de Hades. Ele tá morto. Manoel, o jogo do Auron. Eu quero o jogo do Auron. Agora, uma coisa que você vai percebendo ao longo do jogo é que o Auron, além de ser um personagem muito reservado, ele nunca tá perto na hora dos rituais de envio, né? Ele tá sempre mais distante. Ritual de passagem que a Yuna faz. E conforme você vai chegando no último templo, que é o templo chamado, que é nos escombros da cidade Zanarkand, que era onde o Tidus viveu, o Tidus chega na cidade futurística que ele morava lá e que ele tem todas as memórias, ele chega e só vê escombros, só vê coisa destruída. Ele fala, cara, que porra é essa? Eu morava aqui até semana passada. Aí ele vê isso e ali é o último templo. E ali começa a ter muita história. Porque conforme você vai andando, esses espíritos, eles mostram um pouquinho do que aconteceu no passado. Você vai conseguindo ver. E você chegando lá, você começa a ver o pai da Yuna, o pai do Tidus e o Auron, novinho, indo junto com eles. E o Auron com uma personalidade completamente diferente, né? Ele era muito mais... ele tentava quebrar os paradigmas, ele era o cara que falava, não, não podemos fazer, nós vamos vencer dessa forma e tal. E eles falavam, cala a boca, Auron. Não, mas Auron era... tem umas dicas, até você chegar ali, que você descobre que ele já tá, que ele já é, tipo, sexto sentido, né, desde o começo. Tem um sacerdote do jogo, mas isso tem que prestar muita atenção, assim. Tem um sacerdote que você encontra, acho que é um dos que anda com o Seymour até, que ele fala pro Auron, tipo, ah, a última vez que eu te vi foi há 10 anos atrás, você tava com uma ferida do tamanho de uma fenda que ia do seu peitoral inteiro, a gente achou que você não ia sobreviver, no dia seguinte você sumiu. Aí você fica tipo, hã? que história é essa? E o Auron tipo, é, isso aí, tchau. Foi um dia muito louco mesmo. Não devia ter bebido. Né, mano? É muito estranho. Daí você descobre depois, né, tipo... Zanarkand é o templo onde você pega o Final Aeon. E depois de pegar todos os Aeons que a gente conversou aqui, a gente chega em Zanarkand, onde o Tidus está lá vendo a cidade toda destruída, e lá no final encontra uma entidade chamada Yuna Leska, porque criatividade, foda-se. E a Yuna Leska conta a história. Ela fala assim: a real história por trás da peregrinação. Então, lembra lá da Guerra das Máquinas que a gente tava falando? A galera dos Yevon queria vencer a todo custo. Então, a Yuna Leska acabou dando a ideia pro Yevon mesmo, que era, acho que era o sumo sacerdote dessa religião e tal. Mas era o pai dela, na real. Aí ela deu a ideia de que, a gente pode dar um jeito aqui. Eu e meu marido, eu não lembro o nome do marido dela, mas ela acabou sacrificando ele, ela fez um ritual todo e tal, sacrificou a vida dele, o do marido dela, e o marido dela se tornou esse primeiro Aeon, né, entre aspas, que derrotou a galera inteira, assim, ganhou a guerra. Fez um samba boladaço. Só que isso teve consequências. E aí, pra conter esse monstro, né, que ele acabou virando, eles tiveram que fazer um puta migué. Beleza, foi selado. Só que depois ele voltou. Aí a religião dos Yevon acabou disseminando essa história. Tipo, então a gente tem que trazer um summoner. E aí ele vai invocar o próximo Final Aeon, que vai acabar com esse cara aqui. E aí foi virando esse ciclo sem fim. Porque toda vez, o que ela fala, toda vez que você invocar o Final Aeon, você vai morrer. O Final Aeon vai destruir o Sin. E ele vai virar o Sin. Ele vai adormecer. E depois de alguns anos, ele vai virar o Sin de novo. E o Summoner precisa escolher algum dos guardiões dele, porque precisa ter um laço de afinidade com a pessoa, para se tornar o seu Final Aeon. Então, não só o Summoner vai morrer fazendo essa invocação, como o seu guardião mais querido vai virar um monstrão para matar o Sin e depois virar o Sin. E aí ela faz a pergunta: quem será seu Faith? Exatamente. A Yuna chega a escolher até, eu acho. Não lembro. Não, ela dá uma olhada para todo mundo só e aí fica aquela tensão. Tipo, mano, e agora? Aí que entra o Tidus e não, foda-se, vai quebrar não, esse antes tipo. Disso, mostra o Auron pequenininho falando pro... pequenininho, né? O Auron jovem falando pro pai da Yuna e pro pai do Tidus, assim, tipo, vocês estão malucos? A gente não pode aceitar isso, não sei o quê. Aí o pai da Yuna, é o único jeito, a gente tem que fazer isso, a gente faz isso por gerações. Aí o pai do Tidus, eu me prontifico a ser o seu Summon. Aí o Auron, vocês estão malucos, cara, caralho! É. E aí, tipo, reflete no tempo real, a Yuna tá falando exatamente a mesma coisa e o Tidus tá lá sendo Auron. Não, vocês estão malucos, tem que quebrar esse ciclo. Eu acho que o Tidus tava começando a se... Não. A Lulu e o Waka se prontificam. Lulu todo e o Waka se prontifica. A Rico e o Tidus não aceitam de... Foda-se, eles não aceitam. Aí, no... Mostra não, até mas, depois... Mas a Riku tem um detalhe que é... Aquele povo dela não acredita nessa porra direito, né? Eles são meio contrários a essa... Mas a Riku resolveu apoiar ela em toda a pilgrimage dela. Não sei se eles são... Elas são primas, né? Inclusive. Então, sim, não, é que eles são, não é que eles são incrédulos, eu acho. É que eles não aceitam que o destino é sempre esse. Tipo, ah, é assim mesmo, é, porra, faz o quê, né? E que não merda. Precisa usar máquina. É, é. Eles são um pouco diferentes do resto do pessoal. Eles são, tipo, eles protestantes são da parada. É, é, eles são agnósticos, na real. E tem um ponto muito chave, que é o momento em que eles veem o Auron voltando depois de perder o pai da Yuna e o pai do Tidus. Ele voltando muito desolado e puto com a Yuna Leish, que fala, cara, cansei, vou te enfiar a porrada e vou acabar com isso. Aí o Nalesha fala, vem X1, mané. Aí ele parte pra cima dele e ela mata ele. Vem X1, boa, viado. É. Matou é assim. O cara! Aí você olha pro Auron morrendo, você vai ver no passado e você vê o Auron morrendo. Aí você olha pra cara do Auron assim, tipo, qual é, maluco? Tu tá morto? Eu tô e não tô, né? Só lembra que esse jogo... Agora é a hora de vocês escolherem. Vocês escolhem os seus destinos. O destino não é dito por ninguém. Não existe uma profecia, não existe nada que não possa ser mudado. Ele dá esse discurso e fala... Caralho, você... é foda essa... E aí, é, meu tipo... velho querido banco, vocês estão no Brasil. E vai embora. Porque o destino... E vai tremendo a tela enquanto ele fala isso com vários cortes na cara de várias pessoas. É um momento muito dramático muito e tenso. Foda. E fala, vocês fazem uma escolha. É perpetuar esse ciclo infinito ou trazer um fim pra isso pra sempre. Aí, nesse momento, todo mundo vira e fala, Yuna Leishka, tu matou o Auron, mas tu não vai matar nós sete, não. E em vez de fazer o Final Aim, eles matam 7-1, né, cara? Essa jogada de câmera de Final Fantasy, eles estavam usando muito nos últimos jogos. Tipo, começa a tremer a tela e fica dando close na cara de todo mundo. E cada vez mais um, e cortando muito rápido. E fazendo um barulhinho assim, que é... Mas em defesa de Final Fantasy X, Final Fantasy X foi o primeiro jogo da série completamente dublado. Sim. Que tinham cutscenes com motion capture e tudo dentro do jogo, sem ser CG bolado. Então o jogo foi completamente cinematográfico. Você tinha algumas cenas que não ficavam tão legais, tipo... Ha, ha, ha, ha, ha. Uma coisa que irrita muito no Final Fantasy X, e que infelizmente, pelo menos pelo que eu me lembre, pode ser que eu não tenha jogado no International, se eu estiver falando a mentira. No International não dava pra mudar o áudio de inglês pra japonês, /ou não dava pra colocar áudio e legenda ao mesmo tempo. Não lembro. Ah, mas eu só... Não, no International dá pra mudar, sim. É o International que dá e o outro que não dava. Então, normal não. Então eu joguei o normal. E você tava preso naquela dublagem em inglês, e hoje em dia as dublagens americanas são bem melhores, mas cara, aquela... Até por ter sido um dos primórdios desse tipo de coisa, né? Ela é odiosa, cara. Mas eu sou apaixonado pela voz da Yuna, cara. Sério, eu acho odiosa. Tem algumas cenas meio... Tem uma cena que o Kimari vai ficar pra segurar alguém, ele manda Run, protect Yuna, num tom que não faz sentido. Run, é tipo, protect Yuna. China, vocês também. Ele tava olhando pra tela, ele tá falando em outro tom, cara. Não cabe quem na tiver cena uma, quem tiver uma oportunidade de rever o primeiro episódio de Cavaleiros com a dublagem de 2003, tem uma hora que o Seiya faz lá o Paranauê do Meteoro de Pegasus e a China tá narrando por cima. Algo do tipo, ele está fazendo o movimento das três estrelas imitando a constelação de Pegasus. E ela, na dublagem lá de 94, ela fala tipo muito, caraca, ele tá fazendo o movimento das três estrelas, fudeu, meu irmão. E nessa de 2003, ela tá tipo Galvão Bueno. Ele está fazendo o movimento das três estrelas, imitando a constelação de Pegasus. É muito imundo. Óbvio, não é culpa da dubladora, foi culpa da direção de dublagem. Mas é bem nesse nível essa cena que o Bode tá falando do corre, protege Yuna, cara. Tipo, é porque assim, tem cenas bem problemáticas mesmo. Essa aí, inclusive, é uma. A do ha-ha-ha, apesar de ser estranha, tem um contexto ainda. Estranho. Mas assim, é porque no quadro geral, eu não acho que me incomodou tanto. Não é um Resident Evil 1, tá? Óbvio que não. Não é um Resident Evil 1, mas é muita coisa dublada num jogo só, né? Então a chance de você errar em algumas coisas é maior. Mas acho que caberia um cuidado maior nessa coisa. Claro, assim, tem dublagens de jogos em português hoje em dia que são piores do que aquilo. É uma questão do momento. Em 2001, você não tinha tantos jogos dublados, e em particular, nunca tinha tido um jogo tão grande como um Final Fantasy dublado. Hoje em dia, você tá começando a ter mais jogos dublados em português, né? E aí você gera coisas como, sei lá, dublagem do Just Cause 2, do Infamous 2, que o Bode fala que sou eu que dublo, todo mundo. Todos os personagens. Tipo, ele é o pivô fazendo. Tipo, comentário, o que mais me incomoda, a dublagem em si não me incomoda tanto, apesar de ter esses momentos estranhos, mas o que mais me incomoda no 10 é o lip-syncing, na verdade. Lip-sync, cara, a sincronização dos lábios com a fala, às vezes é muito fora, sabe? Mas isso tem uma coisa a ver com a mídia, né? A mídia DVD. Mas foi a primeira vez que teve lábios se mexendo no jogo assim, nesse detalhe. Porque eles arrumaram uma versão HD, mas a original é terrível. O link sync pro japonês é perfeito, porque meio que foi feito para ser em japonês, né? Até porque, geralmente, o japonês dubla depois de feito. É igual aqui no Brasil, por mais que eles produzam conteúdo. Porque o anime, geralmente, o cara não tem um lip sync, o cara só abre a boca. Então meio que foda-se. É, americano não, americano tem esse costume de dublar primeiro, e às vezes você até usa, geralmente filma o dublador, pra depois aproveitar aquilo pra as expressões do personagem e tal. É, e tem essa estranheza da forma de trabalhar, né? Provavelmente o dublador que pegou o Final Fantasy X pra dublar é um país que já não tem uma cultura muito grande de dublagem, eles produzem conteúdo, né? Eles não são importadores de conteúdo igual a gente é. Até porque as animações, normalmente, elas não são dubladas, né? Elas são gravadas o áudio e aí a animação é feita em cima da interpretação do áudio. Nos Estados Unidos, sim, né? No Japão é meio que o contrário, igual aqui. Estados Unidos, tá falando. É. E aí, enfim, foi uma primeira tentativa, né? O 12 já é bem melhor nisso, pelo que eu me lembro. Eu não joguei o 12, não, direito. Outra coisa é inovador do Final Fantasy X, daquela época, começo do PlayStation 2, que eu fiquei maravilhado, eu ficava bobo, eu ficava parando pra ver o cabelo dos personagens. Eles tinham um cabelo, né, que eu nunca vi na vida, cara. Pô, lembra que esse... do Aka balançava. Cara, lembra que o Final Fantasy X, tá, 2001, foi o ano do filme, tá, do Spirits Within. É verdade. Foi o mesmo ano. Eles fizeram cada fio de cabelo da menina, a protagonista. Daquela protagonista que eu já não lembro mais o nome. Mas a Yuna tem cabelo curto, a Lulu tem cabelo preso, a Rico tem cabelo preso. Mas é por isso, né, amigo? É por isso. A protagonista do Spirits Within também, né? Ela tem cabelo preso. Curto. Cabelo curto, né? Esqueci o nome dela, doutora não sei o quê. Os outros protagonistas é um velho careca, que é dublado por um ator famosão aí, que eu já não lembro quem é. E o outro protagonista, que é um negão que tem cabelo curto, meio raspado. E o cara que é o branco lá, que é pseudo par romântico da mulher, também tem cabelo meio militar, né? Então, assim, o filme é muito meio bosta, né, cara? Eu não acho tão bosta assim, não, sabe? Eu acho ele que... é meio bosta. Cara, eu acho que aquele filme, o problema dele é se chamar Final Fantasy, como várias coisas. É. Se aquilo fosse uma adaptação de Mass Effect, caberia, tá? Aquele filme parece muito Mass Effect. É o efeito do Bradley Cooper. Eu gostei do Advent Children, por mais que o nego não tenha gostado. Não, eu achei mas Advent Children eu acho irado. Eu não vejo reclamação do Advent Children, tá? Eu não tenho o que reclamar disso. Eu tenho. Eu pessoalmente não tenho reclamações, mas eu vejo muita gente reclamando do Advent Children. Caraca, vamos fazer, eu acho que ele... Vamos assistir de novo e vamos gravar um programa sobre isso. Vamos gravar um podcast sobre isso, Beleza. Eu, Bode Loop, a gente fazer isso com uns animes aí. Fechando esse final do Final Fantasy X, você quebra esse ciclo, né? Nesse momento você decide seguir, o Auron fala, isso aí, eu tava esperando muitos anos pra poder fazer isso. Senta a cara na Jornalesca e falam, acabou essa porra de Final Aeon. Aí todo mundo se pergunta, e agora? O que a gente vai fazer? Aí tem a melhor coisa, cara, que é tipo, vamos bater e foda-se. Caralho, é o shonen, né, cara? Por que fazer isso antes? Let's go full shonen nessa porra. Caminho Luffy de resolver o problema. Caminho Luffy, eu cara. Vou te bater até resolver o meu problema. É, eu vou te arrebentar, parceiro. Mas aí eu não lembro, o Auron já foi embora? Ou não, ele ainda tá na luta final? Ele vai só no pinzinho mesmo, ele vai só no pinzinho. Aí, no momento em que... Aí entra uma outra particularidade. Quando eles descobrem que vai matar o Sin, tem alguma relação que eu nunca soube explicar direito, eu vou pedir ajuda de vocês pra me fazerem entender também, por que que o Tidus, ele desaparece. Eu entendo muito mais ou menos por que que o Tidus desaparece quando o Sin deixa de existir. É porque o Tidus, cara, ele é a junção de quando teve aquela a merda lá que ele morreu, ele é a junção da força de todo mundo, um negócio desse. Aí eu falo, é igual o, foi o, se eu não me engano, foi o Tengu que falou que ele é a vontade do Bahamut. Exato. Resumindo, ele é isso mesmo, porque quando teve aquele ataque lá no comecinho do jogo, lá na Zanarkand dele, E uma coisa muito maneira, porque Zanarkand mostra, a cara de Zanarkand é totalmente futurística, então pra você tá no futuro, só que depois você descobre que aquilo era o passado. Tem uma coisa importante, ele não é viajante no tempo não, tá? Não. Ele não viajou no tempo. Mas o Sin suga ele pro futuro. Ele fica adormecido. Ele não viajou no tempo. Ele é só uma vontade que redespertou. Ele projetou no futuro. Eu acho que ele não projetou no futuro. Eu acho que foi uma coisa que o cara morreu, acabou. Em algum momento da linha do tempo, teve um gatilho que aquela coisa que se materializa no Tidus volta a existir. Não, porque o Auron, ele conseguia viajar. O Auron, por estar morto, sei lá, ele conseguia ir pros dois mundos. Cara, eu não vejo como sendo isso, como sendo ele indo pros dois mundos. Eu vejo ele como conseguindo materializar memórias. Eu acho que não tem viagem no tempo, não. Eles conseguem se materializar. Apesar de eles estarem mortos, o Auron e o Tidus, eles conseguem se materializar ainda. E, no caso, quando ele morreu, o Auron já estava morto, mas quando teve esse ataque de Zanarkand, o Sin enviou os dois especificamente pro futuro. É através do Sin que eles vão pro tempo presente do jogo. E é só porque o Sin é o pai do Tidus, é o Jet, tentando fazer alguma coisa pra resolver essa merda. Porque o Tidus só consegue se materializar porque ele teve contato com o Sin daquele tempo, no tempo da Yuna, né? Mas no fim das contas, ele é um sonho do Faith. O Tidus é um sonho. Ele é uma amálgama do povo de Zanarkand. Aqueles Fentes Zanarkand se juntaram e ele surgiu como aconteceu. E diferente do Auron, o Auron é o seguinte: quando ele morreu, só que durante a morte dele, a alma dele tinha assuntos pendentes. Então ele ficou como se fosse uma alma penada no mundo. Ficou num purgatório. Se fosse o purgatório. Ele poderia ter sido enviado, mas ele não também. Ele fugiu disso. O Tidus não sabia de nada, cara. Ele simplesmente, aconteceu alguma coisa. Aí, só lá na frente que ele vai descobrir que ele é um sonho dos Fentes de Zanarkand. O Tidus tanto não é exatamente uma coisa morta, porque ele tá em todos os rituais de envio. Nessa ele iria junto. O Auron não. O Auron ele tá morto. Ele fica lá de longe, se eu ficar perto ali, ele fodeu. Mas o Tidus não. Ele fica ali porque ele não existe de verdade. Né? Ele não é uma alma morta. Ele é uma materialização. Cara, pra quem jogou Bravely Default, tem uma coisa bem parecida no Bravely Default, inclusive. Putz, é verdade, né? Caraca, eu nunca tinha pensado para louco. O nome até parece, inclusive. E é uma questão muito interessante, porque eles vão lá de cara. O Tidus sabe que quando derrotarem o Sin ele vai morrer. A Yuna sabe disso. E é a inversão de valores, né? Ele falando, cara, você queria sacrificar pra salvar todo mundo. Agora eu quero fazer isso, você tem que respeitar assim como eu respeitei. E ela fala, shit, nigga has reasons. Aí eles vão, fazem um rombo com a ajuda dos Albeds, que aí eles falam, a gente vai usar tecnologia e foda-se, é nave voadora, é robô gigante, a porra toda, explode um pedaço do Sin, eles entram dentro do Sin, vão pra parte abstrata, aí fica uma tempão na parte abstrata, aí encontra o Jet lá dentro, o Jet fala, qual é, filhão, tranquilão, desculpa aí porque eu nunca fui presente, tu virou uma criança colada, aí o Tidus, você nunca foi presente, mais na minha vida. Aí falei, eu era um monstro. Essa cena gigante. É triste, vai. Eu fico triste com essa cena. Esse jogo me deprime muito, cara. Esse jogo é muito triste. É triste, GG, mas ele meio que fala assim, cara, eu não pude participar da sua vida porque eu era um monstro gigante. Antes tá. disso, eu tava tentando salvar o mundo, monstro gigante. Então, tipo, foi mal aí. Aí o Tyrus fala, pô, não sei, isso aqui. Agora você tem que fazer o que você tem que fazer. Aí ele vira o Final Aeon e a luta final do jogo, boss, difícil mesmo, é contra o Final Aeon, que é tipo, deixa eu até ver a foto dele aqui. É o Jet monstro gigante, né? É muito legal. Uh-huh. É o último Aeon do Braska, que é o pai da Yuna. Exatamente. Inclusive o nome dele é Braska's Final Aeon. Isso aí. E quando você derrota ele, aí sim você vai no core do Sin. E no core você encontra o Yevon, que é um espírito lá. Só voltando um pouquinho, tem antes de... Quando tem isso de que o Tidus ele pede pra Yuna confiar nele e tal, tudo mais, tem o plano que eles bolam, né? Tem os Albed ajudam com a tecnologia pra quebrar o escudo do Sin e tudo mais, pra eles poderem se aproximar do Sin e tal. Mas tem um acordo que eles fazem com a Faith também. A Faith, no caso, a representação do Bahamut, né? Que o menino chega lá e fala, ó, a gente conversou aqui, nós, a gente vai ajudar vocês a quebrar esse ciclo de vez. E aí, só que a gente vai ter que fazer o seguinte: pro Sin não reencarnar mais ninguém, é que nem o Aeon, nem no Final, nem no Ifrit, nem na Shiva, nem ninguém, você vai ter que, né? Sabe o que você tem que fazer, né, Yuna? Aí, depois que você enfrentou o Jet morre e tal. Aí vem. A Yuna vai chamando Aeon por Aeon, e aí você enfrenta um por um. E é, cara, cada luta, cada derrota, eu chorava muito. Era muito triste você matar os Aeons com quem você lutou o jogo inteiro. Até os Aeons secretos, e era difícil. Sim. É muito triste, você mata todos eles pra esse cordo, sim, e não tem mais aonde reencarnar. E aí porque, que ele. Porque é o Yevon encarnando nos Aeons, os Aeons ficam meio escrotos, aí você tem que derrotar eles, aí o Yevon sai de novo e entra no outro, até não ter mais nenhum Aeon e você quebrar o próprio Yevon. Quando você quebra o próprio Yevon, acaba o ciclo e começa uma porrada de alma despirocar pra outro lado. É, não tem mais Aeon, então não tem mais Faith, não tem mais Sin, não tem mais sonho, acaba tudo. Muito triste. E aí... Não tem mais sonho, cara, isso é muito triste, né? Tipo assim, não tem mais nada, não tem mais sonho. É muito bizarro, porque aí a Yuna começa a fazer um ritual pros Aeons e pra todos os outros corpos e tudo. Então todo mundo começa, todos os mortos e tal, e os Aeons e tal, começam a desfazer nos espíritos. Inclusive o Auron. O Auron manda um, agora já deu minha hora, né? Vou partir. Eu cumpri minhas promessas, tchau. Meu Uber chegou aqui, tô indo embora, valeu, galera. E aí tem a cena mega triste do Tidus desfazendo também, e puta que pariu, vai se fuder. Caralho, pra ser uma ideia, essa cena é triste. Eu cheguei, eu falei que pra Ju que a gente ia gravar esse programa sobre Final Fantasy X, e eu falei pra ela assim, falei 5 minutos da história do jogo e mostrei o final pra ela. Ela se emocionou no final do jogo. Ela tava falando isso aqui agora há pouco, antes de gravar, que ela ouviu a música e viu o final, e era muito triste. No final do jogo mostra o Tidus se desfazendo e a Yuna, que tinha se apaixonado, foi o primeiro Final Fantasy com um tema de amor muito explícito. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro Final Fantasy que, além dos personagens falarem diretamente eu te amo, eles se beijaram e queriam ficar juntos. Não era tipo algo que aparecia que nem anime, por trás dos bastidores. Ah, e eles se casaram e ficaram felizes. Não, eles tinham ali uma história de amor. Aquela o primeiro cena beijo deles no laguinho lá, aquilo é lindo demais. Olha só, são no 8, não, cara? O 8, o Squall e a Rinoa se beijam no 8, tá? No final. Mas o Squall é muito escroto. Ah, o Tidus é sensacional, né? O Tidus realmente é um personagem assim que. Não, eu não tô, tipo, falando que o Tidus é um primor de personagem, não. Mas eu acho que caralho. É porque eu acho que o romance do 8. O swap do Sora do Kingdom Hearts, cara. O romance do 8 eu não acho tão envolvente. Eu acho a história do Laguna mais emocionante do que qualquer outra. Com certeza. Ai, moleque, a história do Laguna é nada, cara. Melhor personagem que Final Fantasy VIII é o Laguna. Pode crer, o Laguna é o meu personagem. A Júlia, a história dele com a Júlia é muito bacana. Sabe por que eu não acho a do Rinoa e do Squall muito tocante? Porque é meio que unilateral. Você só vê a Rinoa investindo e ele tá meio foda-se no começo. Só lá no final que ele se dá conta que, tipo, ah, não, essa mina aqui é maneira e tal. E não é dramático, tem esse ponto. É. Não é dramático. É, história do Final Fantasy X é dramática. O Tidus morre no final. E a Yuna fala pra ele assim, tipo... Ele fala, então, tô me desfazendo aqui em energia e é isso, né? Chegou meu Uber, tô indo embora. E Final Fantasy VIII é uma história sobre crianças que esqueceram da porra do passado. Tipo, gente com memória muito ruim. É só isso a história. Ele começa a desfazer e a Yuna sai correndo pra cima dele e tenta abraçar ele. Só que ela passa direto por ele, porque ele já é tipo energia. Cai no chão, no que ela cai no chão, ela chora. E enquanto a energia vai saindo do chão lá. Ele dá um mergulho de ponta, assim. Uhul. Não, antes disso, ela levanta, fala que ama ele, de costas pra ele. Ele vai andando, ele abraça ela, mesmo sem conseguir encostar nela. Fica, tipo, abraçada. E tem aquela cena 360 graus, com aquela música dramática e tal, tocando que eles estão abraçando. Aí ele atravessa ela, porque, tipo, ele não precisa dar a volta. Vira purpurina. Atravessa ela, dá tchau pra todo mundo e pula da nave lá embaixo. Ele e aí, nem olha mais pra trás, ele vai direto, porque se ele sabe que se ele olhar, não vai mais. Ele vai chorando, aí ele vai lá e encontra com o pai da Yuna, com o Auron, que o Auron, tipo, já tinha dado tchau. Dá um high five pra dar um tchau, tchau. E dá um high five no Jet, que é o pai dele, e fala, agora sim, acabou. E aí o maneiro é que depois disso, tinha tudo pro jogo acabar aí, mas depois disso a Yuna aparece, porque a Yuna virou a salvadora do mundo, né? Ela acabou com o ciclo, ela acabou com tudo. E foi a primeira Summoner que não morreu ao fazer isso. E ela sempre foi uma pessoa muito introvertida. A Yuna não era um personagem de dar discurso, de ser o personagem líder motivador e o caramba. Ela era sempre uma pessoa mais quieta. Nessa hora ela chega lá na frente e dá um puta discurso. Que é lindo, vale a pena abrir o YouTube e ver o discurso de novo. É bem bonito, ainda mais se você se envolveu com todos os personagens, com toda a história do jogo, porque vai mostrando os momentos mais marcantes. E ela fala no final, que é tipo, como é que é? Os amigos e as pessoas que perdemos, os sonhos que desvaneceram, nunca se esqueçam deles. E o jogo acaba. Aí tá, aí tudo bem. Vamos ignorar aquela cena pós-crédito do Tidus no boiando Lagueira. Numa água líquida, que aquilo é idiota. Aí vamos ver. Veio 10-2, acaba, cara. Calma aí, acaba nesse momento apoteótico, o PH tá chorando. E aí, qual a primeira cena do Final Fantasy X-2? É a porra da Yuna vestida de idol cantando no estádio não em cima é de um totem. Ah, é. Cantando em cima de um totemzinho dourado com baquetas. Pelo amor de Deus. Não é ela. Não é ela. Mas não é Final Fantasy X-2 não deve ser mencionado. Isso não vai ser mencionado nesse programa. Não chamei ninguém aqui pra isso, tá? Cara, mas sinceramente... Inclusive, ó, já deu uma hora e meia de gravação, tá? Já tá começando a desviar o assunto. Pra falar de X-2 é porque tá começando a chegar aquela hora. Mas tem um discurso na Yuna também no 10-2 que é de cortar o coração. Foda. Que ela fala de tudo isso do 10, cara. Nossa. Que ela chega pro filho dela e fala, eu peguei você na palma da minha mão. Eu olhei pra sua mãe e disse, esse garoto, ele vai longe. E agora eu vejo você aí, crescido, dizendo que isso é culpa dele ou dela. E isso é coisa de covardes. E você não é covarde, você é um vencedor. A vida vai te bater. E vai te bater mais forte do que qualquer um. E vai te bater mais forte do que qualquer um, mas não se trata do quanto você consegue bater, mas sim do quanto consegue apanhar e continuar se levantando. Esse discurso é muito pica. Esse discurso aí é estilo Final Fantasy X. É estilo, é o Auron. É o Auron da boca torta. É o Auron da boca torta. É a boca torta em vez de sem olho. Inclusive, gostei do Creed, não achei tudo isso, mas eu gostei. Eles só ignoram que o Rock tem um filho, né? Não ignora, ele comenta. Ele dá uma desculpa, não chama meu filho, não. Ele tá bem, ele tá casado, porra. Ele é meio inútil, filho do Rock, né, na real. Então, era melhor aparecer aquele Mason Dixon de novo. Ou o filho daquela garota que era a drogadinha do Rock 3, que aparece no jogo. E agora nós oficialmente desvirtuamos no tema e tá na hora de acabar. É isso aí, então tá na hora de acabar, né? Estamos chegando a vez. Podcast. Eu gosto de jogos. É uma coisa importante, tá? Aquela música do chefão, o Hey You, não é do Rammstein, tá? Para de baixar que é do. Não, a gente achava que era do Pantera. Rammstein. Quem falava que era do Pantera? Eu falava que era do Pantera. Caralho. Mas também não é, também não é. É igual falam que é aquela música Vampiro Doidão do Raul Seixas também, né? Só as lendas. Não, mas aí eu do... e você tem um episódio, sei lá, o episódio 15 do Baixo de Soco, que você acha que é uma banda, eu acho que é o Pantera, e a gente fica os dois discutindo o meu problema, não era nenhuma das duas. Eu lembro o Diego descobre qual é. O Final Fantasy? Essa do Final Fantasy? Não, eu achava que era do. Qual? Essa música do Final Fantasy ou não? Você tá falando? Essa música do Final Fantasy X, da luta contra o Jet, que é um heavy metalzão. Eu achava que era do Pantera e você achava que era do Pantera. Eu achava que era do Rammstein. E aí a gente ficou discutindo isso, não era nenhuma das duas. Mas ó, isso tem 5 anos, eu mudei de opinião, já não é nenhuma das duas mesmo. Você descobriu que não é ele, na verdade. Já descobri, já descobriu. Não tinha nem Daigo nessa época ainda. Oi. Pra seguir nossa tradição aqui, quando nós fazemos um tema sobre um jogo específico, eu gostaria que você desse uma nota para o jogo, mas não é uma nota em questão numérica. Eu gostaria... Me ajuda nessa, Lápis. O que você acha que o Bode podia... Uma música... Não, eu acho que você tem que comparar Final Fantasy X com uma novela brasileira. Puta que pariu, complicado. Ó, não vale tuas novelas aí do daquele maluco lá que sempre bota cara sem camisa, tá? Não vale o Kubanacan, não vale o Gaú. É, porque senão, deixar pro bot, vai tirar um Gaú com o Kubanacan aí do bolso, não vale Dark Esteban aqui não. Tem que ser uma outra novela. Pode ser do Manuel Carlos, por exemplo. Não vai ser o Manuel Carlos, seu Benedito Rui Barbosa. Final Fantasy X é meio Terra Nostra. Caralho, eu ia falar até. Porque a gente tem uma trama principal ali, de um casalzinho, um elenco de apoio muito bom em volta, e ao mesmo tempo que você tá contando uma história de amor, você tá contando a história de um mundo, de um povo. Então é isso aí, Terra Nostra pra você. A música que não é do Rammstein, é do Pantera, a versão é aquela música do Agnaldo Rayol, né? Que pica! É isso aí. La fantasia, la nostalgia, la minha mania, e meiote. Tá bom. Gé, estamos falando de um jogo que foi relançado pra PS3, PS Vita e PS4, e ele foi de PS2. Então desde o PS2 ele tá presente em todos os videogames da Sony, mesmo no PSP. Então, por favor, me diga, as pessoas devem ou não encontrar esse jogo nessas novas versões para ter uma experiência que elas não tiveram no PS2? Lembrando que é X/X2 HD, tá? Então vai ter o X2 junto. Pensa bem se você quer isso. Pensa HD remaster. Mas assim, mesmo que venha o pacote com os dois jogos, jogue o 10, o 10, tá? O 10, apenas 10. Eu recomendo jogar a versão HD remaster. Tem pra todos os consoles da Sony, praticamente, agora menos PlayStation 1, obviamente. Play 3, Play 4, Vita. Eu joguei no PlayStation 2 a versão International, e depois eu joguei no PS3 a versão HD remaster. Inclusive a versão de HD tem troféus agora, então eu meio que me senti mais motivada a fazer tudo no jogo. Blitzball! Tudo. Então, só aproveitando a bola, meu amigo Lupe me prometeu o jogo, tá? De aniversário. Só pra deixar registrado. Vem aí aniversário do Badinho. Tá. Ainda tá valendo as comparações com a novela? Pode, ó, boa, pode. É homenagem ao Daigo. Eu queria comparar com o Rei do Gado. Benedito Rui Barbosa. Muito bom. Assim, o Pega é o Yevon e o Bernard e são os Albedes, velho. É uma novela de muita referência pro público brasileiro. E Final Fantasy X, pra mim, também é uma referência de Final Fantasy. Olha, e o Rei do Gado foi uma primeira dessas novelas aí que você pode pensar que o X2 do Rei do Gado é o Terra Nostro, aquele Esperança, sei lá, não lembro mais o nome da novela. Essas aí que tinha o Thiago Lacerda depois. É, mesma linhagem aí da coisa. Só que Terra Nostra, né, é o Titanic brasileiro, na verdade. Agora eu quero ver vocês compararem Final Fantasy X a Pantanal, que também era do Benedito. Juma Maruá é Riku, inclusive, né? Nada ali, fica d'água ali, coisa louca. Na verdade, a Juma. A Juma teria que ser Yuna, né? Eu não lembro mais direito de Pantanal. Teria que rever. Baixar no BJ, procurar lá ver se tem Pantanal. HD Remaster. Pantanal no Netflix. Levantando essa campanha. Eu tava tentando lembrar que Pantanal não era desse cara que você falou, era de outro cara, né? Não, é do Benedito Rui Barbosa. Ele foi pra Manchete, causou tumulto. Ah, esse mesmo. Então. Bode, se as pessoas quiserem mandar seus logísticos e sugestões e porradarias, qual é o chimeras de contato que elas fazem para a nossa equipe de avassaladores leitores de e-mails ler? Eu gosto de jogos, @baixotransmissor.com. É isso aí, mas a diversão não para por aí, não é mesmo, Lápis? não para. Nós temos aqui um Twitch, um Twitter, um Facebook, um grupo de Facebook. Eu não vou nem mais anunciar a fanpage do Facebook, tá? Porque agora mudou esse negócio de algoritmo aí do FB de novo. E tá cada vez pior de você alcançar as pessoas com fanpage. Sem pagar. A menos que você pague. É, a menos que você pague. E como eu não tô afim de pagar, a gente não tá afim de pagar essa porra, não tá sobrando dinheiro pra ninguém. Facebook.com/groups, os grupos, /baixofrentesoco. E aí lá você vai ter contato com mais de 1.300 pessoas que estão lá na nossa galerinha. Não precisa ser Patreon para entrar no grupo. Não precisa ser. Se alfinetou vários amigos nossos de graça. Eu acho isso maldade, mas foda-se. Eu não alfinetei, também... eu só falei que não precisa. Entendi. Eu tô realmente sendo mal de maldoso do que deveria. Inclusive, fazer aqui um apêndice mais do que importante, né? Já que, gente, o jogabilidade não é uma merda, tá? Apesar do Celebridade e do Daigo terem falado várias semanas. Você escute aí o Jogabilidade, o 99 Vidas, o Overkill. Que outros podcasts de videogames existem hoje em dia? O NGP tem, Jéssica? Além do... Recorrente tem o TSN, que é o Tudo Sobre Nada, que a gente fala sobre. Tudo Sobre Nada, mas é de jogos? Sobre cultura pop. A gente fala do que assistiu, do que viu, do que ouviu, etc. E eu tenho o meu de videogame music. Esses dois music. O meu eles é o são recorrentes. Aí são recorrentes. E o Pocket é o menos recorrente, mas é o de jogo. Play a gente já participou. Sim, verdade. Verdade. Tem o podcast do Girls of War, saiu um a cada 3 anos. É anual, setembro 20. Ah, é. Desde 2013 que pra sair. O 2013 saiu. Tem. Eu não ouço mais podcast, tá, gente? Então eu não sei o que eu tô falando aqui. Mas deve ter uma porrada por aí. Procura saber. E pra quem gosta, é pura sensação. Ah, eu vou recomendar sempre, né? Na época aí eu já recomendei muito Tanguinha Corp anos atrás. Depois eu comecei a recomendar o Navio Pirata. E agora eu vou recomendar o Calibre Lordal, que é sensacional. Devem estar fazendo live aqui nesse exato momento. Só eles tem gente. As ações deles sobem mais do que as ações da Nintendo hoje em dia. Um campeão lá, mais de R$1 milhão. E vejam, acompanhem. E Tanguinha Corp vai voltar, tá? Já é sensacional. Tá voltando. É isso aí, Loop. Opa. Você quer dar um tchau, quer falar alguma coisa, quer fazer um jabá, quer... Pô, eu queria indicar o podcast do nosso amigo Dash aí, o J-Wave, né? Pode crer, J-Wave. Já, o J-Wave aí, que tem o pessoal que gostar de desenhinho, bonequinho, joguinhos. Muito eles J-Wave. Falam de várias coisas. Eles falam de doramas, yes, eu adoro. Falam de doramas, eu assisto vários doramas que eles indicam. Caralho, pode, recomende um dorama. Time Taxi, o melhor dorama do universo. Time Taxi. Ai, cara, Time Taxi. Caraca, vocês, meu Deus. É uma novela japonesa que tem 10 episódios geralmente e é meio que um anime com pessoas. É tipo um drama? Só que em japonês? Japonês. Eu vou recomendar um que não tem no Crunchyroll e que é bem velho, mas que todo mundo que tem caráter deve ver, que é o Densha Otoko. Não o filme, mas o drama. E eu o cara que faz o Densha. Pensando o cara outro que... verso do Papo Paralelo. Com certeza. E o Densha Otoko, o ator que faz o Densha Otoko na série, depois ele faz um que esse tem no Crunchyroll, que é um cara chamado, um drama chamado Lost Time Life, que é uma coisa sobre mistura morte com futebol. E é muito bom, todos deviam ver. E o Death Note drama também é muito bom. É bem bolado. Eu quero deixar uma recomendação de podcast, já que vocês estão dando também. O Bichos Geeks. Bichos Geeks é um podcast aí recente. Bichos escrotos. Bichos Geeks. Eu tô curtindo muito o podcast deles, apesar de ter poucas edições, porque ele é muito recente. Eu deixo a recomendação também, é muito legal. Já que estamos nessa onda de recomendações sem sentido, recomendo uns AMVs de Final Fantasy X com músicas do Evanescence. Na época bombava, galera. Puta, com Titus certeza. E Yuna com... Como é que é essa música? Broken. Puta merda. Minha irmã tocou isso na aula de violão no negócio da escola lá. Como é que é o nome daquela que vai uma de criança tocar lá? Tem um nome isso, não lembro. Talvez não, tem um nome. Tem um nome que é uma palavra só e é mais bonitinho. Tipo, lá você fala ósio. Hã? Conservatório? Conservatório da escola. E eu recomendo também o AMV, aquele AMV famosíssimo de Cowboy Bebop e Trigun. É muito bom. Que mistura os dois desenhos. Cadê concurso de AMV do BF? AMV mesmo, que mandou parabéns. O quê? O que foi? Galera, eu vou apertar o botão vermelho. Abraço e até semana que vem. Amplexus.